tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira, com ele as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol, todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar o Estádio 97, oferecimento da Esser, construindo com valor. BV, pensando em troca de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97, torta na cara. Rapaz, meu Deus do céu, hein? É, meus amigos, está no ar mais um Estádio 97. E hoje começando o programa com um top de 5 cearenses felizes. Atenção para o top de 5 cearás. Ceará. Vixe, foi pênalti e não foi pro Corinthians. Ceará. Aqui é cabra da peste. Chupa sombra. Ceará. Vozão. Vozão. Tô falando do meu Ceará. Não tô falando do Rogério Ceni que não jogou não, hein. Ceará. Chupa mata. Pior que ele chupa mesmo. Ceará. O São Paulo tá parecendo pizzaria. O técnico faz o rodízio e o jogador entrega em casa. Esse foi o top de 5 cearenses felizes. Meu Deus do céu, seu Bento. Bento! Mas olha, peraí. Peraí. Adivinha quem tá aqui? Vou fazer que nem o Mano. Aí, chupa. Eu preciso me auto-parabenizar. Eu falei aqui ontem. Falei, olha, vocês estão descartando a zebra, gente. Calma, tem que jogar bola, hein? Não é uma zebra. Mas é um elefante disfarçado de zebra. Ô, Domênico, mas você enterrou o nome do torcedor. Pau na boca do sapo. Pera, eu não tenho culpa do jogo, gente. Pelo amor de Deus. Aí o nego tá falando que eu... Não, sou agorento. Não sou agorento. Eu sou um cara que eu vejo o futebol além dos senhores. Os senhores ficam aí achando que camisa ganha jogo, não ganha. Quer camisa? Vem pra cá. Eu até respeito, Domenico, sua opinião em falar, mas, pô, do outro lado tem 11. Não tem que pensar assim, velho. Não tem que pensar. Olha o que aconteceu ontem. Assim. O Ceará, ele é o lanterna da Série B. Não, peraí. Não vamos atropelar as partes, né? Vamos. Vamos uma pauta aqui. É que o Domenico tá falando. Peraí, esse programa tem organização. Esse programa tem ordem. Isso aqui não é São Paulo. Tem hierarquia? Isso aqui tem hierarquia. Isso aqui não é São Paulo Futebol Clube, não. E aquele lateral esquerdo não joga de ponta aqui, não. Então, Coringão, seu Pedro. Vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro. Cadê a buzina, mano? Ela tá guardada. Né? O Santos colocou ela no lugar, né? Momentaneamente, ela tá guardada. É só caminhão capotando. Por respeito ao adversário, eu não vou rir hoje. Momentaneamente, o Coringão aí guardou a buzina, mas vamos lá, Ben. Muito bem, o Corinthians recebe o Cruzeiro, né, no final de semana. Cruzeiro. Eu já tô bom, hein? E olha, eu já bem que eu tô legal, já. Mesmo com a contusão do Luciano, né, não tendo opções, eu acho que o 9 mesmo vai ser o Danilo, hein? 9? Nem o Wagner Love tá deve ser. Já disse. Né? Eu acho que o 9. Treinou com o Danilo hoje. Então deve ser ele mesmo que deve ficar com a vaga do Luciano ali. E o Wagner Love deve ficar mesmo no banco. Quer dizer, olha, que o Real contra o Cruzeiro. Entendeu? Entendi. Olha, o RG fez um trocadilho e vocês não perceberam. Com relação aí à escalação do Danilo, aí o Danilo tá treinando aí com a equipe titular. Possivelmente a gente vai acabar optando por ele mesmo aí contra o Cruzeiro. E possivelmente pro jogo de volta na Copa do Brasil contra o Santos na quarta que vem. Mas se fosse o Tite, cara, diante das circunstâncias, aí o Danilo é um cara que não aguenta correr os 90 minutos. Tá certo? Mendonça, o Romero e, infelizmente, aí outros jogadores da posição ali do ataque não tem agradado o Tite e muito menos a torcida. O Wagner Love, então, nem se fala. Eu, se fosse o Tite, eu acho que colocar o Danilo é uma alternativa viável. Só que, sabendo que o Danilo não é jogador para 90 minutos, eu, se sou o Tite, daria uma oportunidade para a base. Esse moleque aí, esse Léo Jabá, que a torcida do Corinthians gosta bastante. A torcida do Corinthians entende que o momento é delicado. O Luciano se machucou. era referência no ataque. Dá uma oportunidade pra esse moleque. Põe pra jogar, velho. Não é o nome dele? Léo Jabá. Léo Jabá. Então os caras ficam aí, ah, mas pô, pode ser que entre esse game, pode ser que entre e vá mal. Bacana, o vá bom mal. Soldado, o bom soldado não escolhe a guerra. E o bom cabrito não berra. O bom soldado entra lá e atira e mata o oponente. Então acho que o Tite tem que colocar sim. Tudo bem, não é um momento propício. Vai substituir um cara aí que a torcida tava depositando toda a confiança, beleza. Mas essa é a hora de mostrar que tem valor. Essa é a hora de mostrar que tem potencial. Vai pro pau, bacana, contra o Cruzeiro, mostra que tem talento. E se fizer uma boa partida, RG número 2, joga contra o Santos na quarta. Porque tá na cara que o Danilo não é jogador para 90 minutos. Não adianta pensar que vai contar com o Danilo durante esses 90 minutos. Até pode estar em campo, mas não vai ser participativo. Então sim. O Corinthians ele tem que sim dar uma oportunidade para a categoria de base. E eu acho que agora, pela necessidade, é o momento correto. E parabenizar o Corinthians também, Bento, que o Corinthians ele vai jogar com meio diferente no sábado, porque muitas pessoas vão pegar o jogo andando antes do Cruzeiro. Vão falar, pô, o que o Corinthians tá falando com essa meia aí, branca e vermelha, listrada? O Corinthians ele vai estar participando aí também aí do dia, né, do Mac Lanche Feliz. Ah, Mac Dia é o Mac Feliz, Dia Feliz. Mac Dia Feliz. Bacana, hein? É eles vão ficar com a meia ali. Do Ronald, né, mano? O Corinthians vai participar aí do projeto aí, que é legal pra caramba. Parabéns. Que ajuda crianças aí, adolescentes com câncer. Então, pra quem não sabe aí, quando visualizarem o Corinthians jogando no sábado aí, né, diante do Cruzeiro, cadê a nossa produção? Produção, acabou o hino do Corinthians. Põe aí, pô. Ah, para, velho. Então, quando avistarem aí o Corinthians jogando com esse meião aí, não se espantem. O Corinthians tá participando aí de uma causa muito nobre. Parabéns. Novamente. Parabéns. Ô, mano, deixa eu te fazer uma pergunta, mano. O McDonald's é uma grande empresa. O Corinthians que já ajudou o Graac também, a ACD. Eu acho que não é com relação ao Corinthians, não. Qualquer clube brasileiro que ajude entidades assim, eu acho que merece os parabéns. Então, o Coringão aí, novamente, aí tá prestigiando aí mais uma causa nobre, e vamos que vamos pra cima do Cruzeiro pra manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Tudo bem. Ô, mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que não colocando o Wagner Love não é desprestigiar muito o cara, não? Ô, Vieira, vai colocar o cara até quando? Não, já mas peraí, mano. Inúmeras oportunidades, o cara não foi bem, velho. Vai, velho. O Corinthians não é entidade filantrópica, não, bacana. Pra então já era? Já era, então? A questão é se já Vieira, era, né? Mais pra frente... Pode ser que ele tenha uma nova oportunidade, mostre qualidade e possa voltar. Agora não dá, né, mano? Mas hoje, diante de tudo que ele já fez... Do jeito que ele tá, quer dizer, não. Diante de tudo que ele não fez, nas oportunidades que ele teve, não tem que jogar, velho. Tem que parar muito... Ó, mas mesmo o Corinthians sendo líder do campeonato, mano... O problema Na minha opinião, não tem que pôr. Então, o Wagner Love nas chances que ele teve... Mano? É o que eu já falei aqui. Danilo. O Corinthians, ele vai ter o Danilo, tá certo? Tá sendo testado como titular. E eu, se fosse o Tite, colocaria o Léo Jabá. Mas o Danilo aguenta, mano, ali. Jogar o jogo inteiro ou não? Eu falei que não, não dá. O Danilo não é jogador pra 90 minutos. Aí tem você lá... põe quem depois? Ó, nem o Wagner Love? Nem o Wagner Love. O Corinthians, ele tem na posição ali do Wagner Love ali, ó. Tem o Danilo, tem o Malcom, tem o Luciano que tá machucado, tem o Romero e tem o Mendoza. Sem contar o Léo Jabá, que eu colocaria como alternativa também. Eu acho, se eu fosse o Tite, beleza, começa com o Danilo, é um jogador mais tarimbado, ok. Mas já começa a testar esse Léo Jabá, porque esse moleque, na minha opinião, tem que ter uma chance. É a hora de mostrar que a base do Corinthians aí também pode jogar. Ô, mano, cadê aquele tal de Tocantins? Não é que foi emprestado, eu acho. Mas era uma opção, não era? Um cara Tocantins, grande, eu lembro, jogava, era alto, jogava na frente. Esse Tocantins, nas chances que ele teve, também não me agradou, não. Ah, é? Foi mal? Foi mal. Então, e o cara da Portuguesa, não vão contratar ou não? Ajuda nós lá, pô. Mas não dá, por enquanto não dá, Portuga. Porque mesmo que o Corinthians vá atrás desse cara... Certo. O Corinthians não poderia inscrevê-lo na Copa do Brasil. As inscrições pra Copa do Brasil, aí pra que você pudesse contratar algum jogador, aí terminaram na segunda-feira passada, acho que dia 17. Sim. Se eu não me engano, acho que segunda-feira foi dia 17. Mas vocês vão sair da Copa do Brasil agora? Contrata o cara, vocês vão perder pro Santos. Ah, Portugal, tem que pensar no decorrer. Ô, Portugal, quem quer saber da Portuguesa? Vai te catar, vai. Vai, esse lixo aí. Posso falar? Já achei que tinha acabado essa porcaria aí, Domênico. Não, ô, Domênico, eu achei que tinha acabado essa bosta aí. Ah, não, ah, juiz. Ô, cartão aí. Ô, juiz. Não, segue o jogo. Que isso? Quem? Ô. E aí, seu Ben? Sexta-feira deu aquela viada. Sexta-feira, né? Você viu, seu Ben? Esfriou um pouco, choveu um pouquinho pra dar limpada no ar. Qual a recomendação? Ceará que vai chover muito hoje, seu Ben. Ah, gostei disso, hein? Não. Mas, seu Ben, hoje é dia de brincar de Masterchef. Como é que é esse troço aí? Você pega a esfirra e enche de carne, velho. Ah, entendi. Pega um pouco de salsinha, salsicha. Pega um pouco. Olha só. Pega um pouco. Diga aí, seu Ben. Por favor. Couto não. O tá Santos. Na boca, meu Deus. É a chinesa, é a coreana que tem lá, a chinesa lá. Que porra, vai pra Coreia. Não, mas é a que tá lá no Masterchef. Ah, tá. Vocês não assistem. Vocês não assistem. É o Havaí, né? O final de semana o Peixe com o terceiro uniforme. Bonito, hein? Bonito, eu gostei. Achei bonito, legal. Terceiro uniforme, vai estrear aí o terceiro contra o Havaí. Havaí na Vila, hein, gente? Tem que sapecar, né? Oh, só um recado, tá tudo susto, tá lá, susto. Né? Tá. Tudo tranquilo por enquanto. Só um recadinho, Dorival. Botei 9 do nosso time lá naquele joguinho de lá, entendeu? 9, cara? 9? 9 o quê, Rogério? Não entendi. Contra o Havaí, 9. Aquele, sabe aquele joguinho? O Game Show lá. O Game Show lá. O... Ah, você colocou 9 do teu time? Ah, o Dorival. Game Fantasy. Ih, rapaz, isso dá um azar, hein? Dorival. Veja lá, hein, Dorival. Quanto você pôs no Calhorda? 9. 9? Não acredito, RG. Dorival, veja lá, hein. Não é possível, velho. Vamos, que eu quero. Tô louco pra escutar hoje. Então, e o Portuga, é brincadeira, placar, viu? Eu amo a Lusa. Tô te zoando. É meu segundo time. A Lusa é meu segundo time. Segura aí, velho. Não, começa a dar uma de Portuga, não. É meu amigo. Vai. Para com ele. Vai. Vamos falar de Armeira, vai, rapidinho, Domênico. Pera, mas antes tem alguma coisa aí ou não? Sobre? O Sobra tá lá, deixa eu falar do Pão de Açúcar então. Vou falar do Pão de Açúcar é o seguinte: ó, tem novidade no Pão de Açúcar, RG, Portuga, seu Bento que gosta dessa cerveja, mesmo, o Humano, agora vai, hein? O Vieira. Eu bebo, vamos lá. Então presta atenção, Portuga. Hoje é final do Samba da Vila Maria, então, eu vou levar pra lá. Passa no Pão de Açúcar, porque olha só, acabou de chegar no Brasil a cerveja Amstel. A Amstel chegou no Brasil. E pode comemorar, porque a famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870, veio pra ficar, hein? Certo. Uma cerveja leve, muito refrescante, já conquistou todo mundo. Então aproveite para conferir hoje mesmo lá no Pão de Açúcar, tá bom? Certo. Amstel é no Pão de Açúcar. E se beber, Portuga, vocês, meus amigos, bebam com moderação, hein? Por favor, não dirijam. Tá? Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento também da BV Financeira. Olha só, amigão, tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. Muito bem, esse é o Estádio 97, continuando com as manchetes, não é não, seu Bento? Bora. Fala de nós, seu Bento. Fala de vocês, né? Nós, fala de nós. Tá aí, agora parada agora. Dura, hein? Domingão, 18h30. Agora é difícil, hein? Independência. Portugal, Independência. Olha só, o Arouca continua de fora. Continua de fora. Não vai, nem viajou. Então não teremos aí os dois volantes. Não teremos os dois volantes. Teremos graves problemas para a remontagem da equipe. Ó, possivelmente ele deve ir na cabeça de área com o Giroto Amaral. O meu nome? Deve ser Giroto e Amaral. Giroto e Amaral. Que tem lá, velho. É os dois. Teve como tem que ter elenco? É os reservas. É isso aí. Imediato, Fábio Júnior, né? Cantava quando girou todo mundo, né? Quando girou todo mundo. É. Cantou lá na Festa da Velha. Cantou. Puta sucesso. Cantou e caiu a casa quando cantou essa música. Cantou muito. Que tinha de mulher lá gritando pro Fábio Júnior. Você não sabia pra qual olhar, né, Vieira? Não, eu sou casado. Vou ser pai, pelo amor de Deus. Assim os caras me arrebentam. Era, eu tenho uma mulher também que eu. Eu canto pra ela também na rua toda. Isso! Ele tirou a cueca e jogou no banco. Eu canto pra uma mulher na rua Togo também. E olha, o Zé Roberto também deve entrar no time aí. Certo? Feito o Xavier também. Palmeiras, hein? Palmeiras X? Galo. Palmeiras X, Galo. Quando? Domingo, 6h30. No Independência, não mais no Mineirão. 18h30. 3 pontos a mais. Palmeiras deverá obter sucesso. Não, eu também não acho. Não deve, não. Não deve. Sucesso que pode atender pelo empate. É, exatamente. Isso. Bom resultado lá. Agora não. Você acha ruim? Eu acho bom. Sabe o que aconteceu, Sombra? Olha aqui, ó. O Galo, a diretoria do Galo, quis colocar os jogos contra os times grandes no Mineirão pra fazer... E os pequenos no Independência. Então o Palmeiras é pequeno. Não, isso antes. Aí, não o Grêmio certo. Deu um laço no Galo, passamos a máquina e eles viram que não dá pra jogar no Mineirão, porque é meio neutro, entendeu, né? Dodô? É, eu entendi. Aí é eles agora estão querendo usar o fator campo de novo, quanto isso grande. Mas não vai dar, não. Vai dar, não. Não, o Palmeiras vai levar esse jogo aí. Tomara. Tomara que nós vamos levar. E aí a gente passa o Galo 3 também. 3-1 pro Galo. Tudo bem. Ah, então tô feliz agora, o RG. O Portuga... Depois que o Portuga começou a falar muito do Galo, pô, RG... O Galo tinha 3, 4.2 na frente do Corinthians, já tá 4 atrás, ô, mano. Então continua falando, Português, que é nós. O Galo vai servir o porco no prato. O senhor é gorento, senhor. Nossa, você é um secador que eu vou falar em Português. Não, Galo. Muito bem, esse é o Estádio 97. Acabou? Só isso do porco? É, tá ótimo. Rapidinho. Tem portuguesa. Fala da Lusa. Português, quem vai falar da portuguesa? A Lusa merece um... A Lusa merece toda a atenção do Estádio 97. A instituição portuguesa de desporto, não o time, né? E daqui a pouco vamos falar também do Bahia, vamos falar do Flamengo. Ó, tem o Chichão Luz aqui no Twitter que tá bravo com o Vieira aqui, porque não. Falou que o Vieira falou tô brincando, coisa. Não, eu já falei que é brincadeira, que eu amo a Luz. O time de hoje é uma... É o time, não é a instituição, pelo amor de Deus. Vou falar um negócio cheio. Mas a instituição portuguesa joga, você. De semana, é domingo joga de manhã, 11 horas, já estarei no Canindé. Desculpa ao Chicão Luz, o Portuga. Desculpa ao Chicão Luz e a todos os lusitanos. Estarei no Canindé 11 horas da manhã. Boa. Eu fazer uma pergunta pra você. Jogo contra o Guaratinguetá. Eu quero fazer uma pergunta assim de brother, de consideração com você. Agora de você. Há 10 anos, mais de 15 anos de amizade. Mais de 15 anos de amigo. Seu filho, qual é o nome dele? Bernardinho. Ele não vai ser um torcedor da Portuguesa. Ele lógico gosta. Que vai. Posso falar? Ele tem fotos dele já no Canindé, no último jogo que o Carol já fez, ele tava lá. Não é possível. E ele vê o escudo da Luz e ele fala... Quantos anos ele tem? 2-7. Mas, ô, seu bem, o que você tem contra ele torcer para? Não tem nada. É difícil. Eu combinei com a minha mulher, já eu fico usou. Na escola de samba. Você sabe as roupinhas que já usou tal. Com a mãe que tem, meu amigo. Com a mãe que tem, você esquece. Você sabe que eu fiz um acordo com ela, né? Eu falei, ó... A escola de samba é pra mim e o futebol fica com força. Com a mãe? Com a mãe tudo bem, mas o pai também tem uma quedinha por vermelho, preto e branco. Ali é a mãe e o pai, né? Não, o pai não. Você não entendeu o que eu disse. Não. Ali a mãe é o pai. A mãe que manda. Ali é a mãe que manda. Portugal é um frouxo, mano. O apelido do Portugal em casa é Pelego. Pelego, vem cá. Pelego? Passa por cima, o capachão. Oh, deixa eu falar uma coisa. Você não dá, é o capachão que é da TV Colosso, mano. Por que você não dá aquele livro lá, Biografia da Maria da Penha, pra ela ler? Você falar uma coisa. Juiz. Deixa eu vocês falam aqui. Quando a mulher manda e desmanda na casa e esse capacho aí aceita tudo. Fecha em casa é outro negócio. Eu vejo. Deixa eu falar um negócio aqui. O Gustavo Tocantins, mano, que a gente perguntou, sim, o Júlio César, obrigado, Júlio, falou que o jogador tá no Santos. É, ele foi emprestado. Tá no Santos, o Gustavo. Falei. Mas ele trouxe o artilheiro da Copa Chega, São Paulo. Vamos falar da Naba, vai pra Naba. Vamos lá no Canindé. Todos os caminhos levam ao Canindé domingo. Vamos pra Naba. Agora espera um pouco. Estádio 97 da Energia 97 FM tem o oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Ele ar muito além da partida. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O placar do Estádio 97 informa. Pela Copa do Brasil, no Morumbi, Ceará. É aquele mesmo. Lanterna da Série B, com 16 reservas, com Portuga na lateral esquerda, RG na zaga, eu de centroavante, o cara que fez o gol lá o primeiro, uma pança maior que a minha. Ceará 2, São Paulo 1. É, o São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil, né? E nunca Ceará. E foi, Sombra? É o tipo do jogo que, se pela eventualidade de uma zebra, é uma coisa que não devem nem chegar e falar sobre técnico. É uma coisa que você tem que chegar de jogador em jogador e falar assim, olha, tá aqui, o endereço do RH é esse. Nossa, deixa eu ver aqui, a fila tá grande, hein, pra demissão. Deixa eu ver, começa aqui com o Tolói, quem mais tá aqui? Wesley? Esse aí tá louco, né? Vixe, haja indenização trabalhista, hein? É, seu Bento, meu Deus. Olha, do céu, hein, seu Bento? Rapaz do céu. Há uns anos atrás, é um time que... Domênico falou, respeita. É futebol. Ceará United vem aí. É impressionante, né, senhor? Pelo o que o Ceará representa atualmente. Não, né? E o Domênico... É a lanterna da Série B e os caras vieram desfarcados. De 13. De 13 jogadores. Realmente eu é uma coisa... Eu vou tentar ser muito sucinto em tudo, cara. Só, vergonha, só pra terminar a notícia do Tricolor, Sombra. Termina aí, vai. Luiz Fabiano, 5 semanas fora. Problema do joelho. Como assim? Torceu as rodilhas, então já 5 semanas fora. Ah. E estão tentando negociar o Tolói aí com a Itália. É, verdade, é. Isso aí. Bom, o Atalanta, né? A Tolói e o caminhão, hein, velho? É verdade. E uma outra informação também... É que se comenta no México que a seleção mexicana vem atrás do Osório. Você viu só? Vem atrás do Osório. O Osório até comentou a notícia que ele se sente lisonjeado. Vai, Osório, vai. Falou que eu escutei a Jovem Pan ontem, à noite, Sombra. E o Osório foi claro. Ele falou, eu acho legal eles verem o meu trabalho, porque eles estão analisando futebol, mas a minha cabeça está no São Paulo. Sim, mas não foi. Você tem que pensar o seguinte, mano. Vieira, não seja inocente, Sombra. Diante de tudo que foi prometido pro Osório e tudo que não foi cumprido, o Osório, se perguntado na frente dos jornalistas, ele vai negar. Mas se perguntado por um parente dele, um primo, o filho, a esposa, ele vai falar que ele tá insatisfeito, tá na cara, gente. Amanhã se também chegarem lá e falar assim, ó, seu Osório, é assim, calma, né? Daqui a pouco vamos falar do jogo, vamos falar da situação. Mas amanhã chega lá, seu Osório, olha, seleção mexicana, condição de trabalho, etc e tal. Fala assim, você quer saber? Não é, isso é uma opinião, né? Você quer saber? Me falaram que é só vender o Rodrigo Caio, chega aqui, vende todo mundo. Claro. Encontro uma puta insatisfação, nego reclamando dos meus métodos, etc. Tolói pode estar indo embora. Tchau, etc e tal. Por mais que nego ache que o São Paulo só perdeu o jogador ruim, mas o cara chega e fala, ó, eu ia perder só um. Disseram que garantiram que eu ia perder só um. Tô perdendo tudo, né? Ou perdendo 6, 7 jogadores. Você não tá falando de uma seleção ridícula, né, Sombra? A seleção mexicana é uma seleção que dá pra fazer um trabalho legal, né? É, sei lá. Mas é uma seleção. Ó, então, assim, vamos pontuar da seguinte maneira. Há um percentual de torcedores que vinha reclamando do rodízio do Osório. Ok. Cada um com sua razão. Há aqueles que consideram o Osório um Carpegiani estrangeiro. Perfeito. Todo mundo tem o seu ponto de vista. Há aqueles que falam assim, não. Osório tem o direito de chegar, bater na tecla, seus princípios, né? De errar, etc e tal. Ok. Só que, quando você pega um time, você vai enfrentar um time como o Ceará. Não porque é o Ceará, mas é porque é um time que está no último lugar da Série B. Eu não tô falando isso porque é depois do jogo. Eu falei isso aqui antes do jogo, gente. Eu falei, inclusive, 2 dias antes e antes do jogo, eu falei o seguinte, olha, é o tipo do jogo que você não precisa ter treino, você não precisa ter esquema, você não precisa ter nada. Chegar e bater nos caras. Você tem que chegar e falar assim, olha, o Osório não precisa dar treino, não precisa dar esquema, manda o Milton Cruz distribuir a camisa de 1 a 11, pega um lateral, 2 zagueiros, lateral esquerdo, 2 volantes, 2 meia, 2 atacantes. Você pega 11 jogadores do São Paulo, manda a campo e fala, olha, vocês vão jogar contra o último colocado da Série B, que nem com seu time titular vem. Ele tá 7 pontos do penúltimo ainda. Que por uma ironia do destino, o Ceará veio com seu rodízio forçado. O Ceará veio com rodízio forçado. A gente tá falando aqui que o São Paulo faz o seu rodízio por opção e critica. O Ceará veio com rodízio forçado. Eles tinham no banco só jogador do sub-20. Sombra, porque não tinha quem compor. Teve jogador do time do Ceará que o treinador nunca viu jogar. Nunca vi jogar. Então ontem, eles tinham jogado. Os caras vieram aqui ontem, eles não sabiam nem o que iam fazer. Então, gente, hoje não é o dia de discutir. Sinceramente, agora eu não... respeitando a opinião de todos, os que são contra o rodízio ou a favor do rodízio, são contra o Osório, a favor do Osório. O negócio hoje não é debater se o Osório ele é bom ou é ruim pro São Paulo. Hoje o assunto é um pouco mais acima, ou muito mais abaixo. É que um time como o São Paulo Futebol Clube, o time é São Paulo Futebol Clube, não pode entrar em campo, não importa qual seja o seu técnico, e perder. Aí não importa se a camisa é o Ceará, ou se é o Bahia, ou se é o Sport, ou se é o Misto, ou se é o Juventude. Tem que chegar a bater. E você não pode perder pro último colocado da Série B, sendo que o último colocado da Série B vem com o time reserva. Vem com seu rodízio forçado. Vergonhoso. É vergonhoso. O São Paulo parecia um bando dentro de campo. Um bando. Sem... E o pior é que assim, não dá nem pra dizer se... De alguns você fala, ah, parece que não tem vontade. Para outros dá a impressão que dá, quer dar o passe errado. Da outros você fala assim, não, o cara não vai fazer isso. Não, ele faz isso. É, ou seja, outros é por pura ruindade. Outros tem dia que é noite. Então, assim, a gente pode chegar aqui e ficar debatendo, olha, vale a pena ou não vale a pena um técnico que quer ficar aqui colocando os seus princípios dentro do futebol brasileiro, o seu rodízio. A gente pode fazer um amplo debate, não só se isso vale a pena dentro do futebol brasileiro, ou no São Paulo, no Corinthians, ou no Palmeiras. Isso vale o debate. Claro. Beleza. O cara pode vir aqui e falar, não, o cara tem que entender que o futebol brasileiro é assim, e não dá certo, e se for pro Palmeiras ou pro Corinthians também não vai dar certo, e não é no São Paulo que vai dar. A gente pode debater quanto tempo merece de trabalho um treinador numa equipe. A gente pode chegar aqui e ficar debatendo, olha, o Osório, ele merece fazer, ele merece errar até o fim do campeonato, até pra você entender, porque, por exemplo, eu sou um defensor do Osório, eu sou um defensor daqueles que têm a sua convicção, merecem errar, e às vezes na base, com base, porque é o seguinte, você às vezes você tem que deixar o cara errar, e você vai ver até onde é a capacidade, a competência da pessoa, à medida em que você mede, à medida em que você vê o quanto o cara é inteligente ou não, em saber até onde que ele consegue consertar os seus erros. Ele se auto se autocorrigir. É, porque, por exemplo, lógico, se ele fica lá fazendo um rodízio o tempo todo, vamos esquecer o jogo de ontem. Vamos supor, você tá no Campeonato Brasileiro e você vai trocando 4 ou 5 jogadores todo jogo, e não só jogadores e as posições. E você começa a errar, perder. Empata, perde, empata, ganha uma, perde. Aí você fala, e ele não muda. Ah, tem coisa errada aí. Aí você chega, ele não muda. Aí você fala, bom, das duas uma. Ou ele é vítima dos jogadores que realmente querem boicotá-lo, ou ele é vítima de si mesmo, dos seus princípios, e não quer se consertar, tá? É teimoso, mas cabeça dura. Mas pra saber se o cara é vítima dos jogadores, só você estando lá dentro pra saber se ele é vítima dos jogadores. Certo? Ah, não, olha, tudo bem, não, olha, os jogadores estão dando o máximo, você vê que, de repente, os jogadores estão legais, tá? O elenco tá unido, etc e tal. O técnico que é burro mesmo, ele não entendeu que o princípio dele, que os métodos dele não são funcionais. Aí você fala, ó, amigão, você já teve todo o tempo do mundo, você tá dando murro em ponta de faca há muito tempo. Aí você fala, desculpa, por mais estudo que você tenha, valeu, muito obrigado, mas tchau, né? Mas entendo eu, que esse tempo ainda não foi dado. Claro. É muito recente. Pô, ele estreou contra o Grêmio, só. Há torcedores que falam assim, há torcedores que vão pensar, olha, o tempo de um torcedor... Há torcedores que falam assim, ó, o tempo é 5 jogos, há 10, porque o futebol, ele é tão emocionante, ele é tão paixão, que o cara, basta uma derrota pra você exigir a resposta imediata, né? E principalmente quando você perde por um rival, ou quando você tem uma derrota tão vexatória como foi a de ontem, né? Então isso faz com que o torcedor mais passional, ele fique extremamente irritado. Soma de sábado também. Mas isso, somando-se a de sábado, que foi também para um clube que tá no Z4. Exatamente. Só que, cara, na boa, não só eu penso que a derrota de ontem, ela tá muito acima ou muito abaixo de uma questão de debate sobre os princípios de Osório. Eu também acho. Porque qualquer 11 do São Paulo... Qualquer 11 do São Paulo que entre em campo, time de Júnior, não importa. Tem que ganhar do Ceará B. Tem que ganhar do Ceará B. Entenda, não é de qualquer Ceará. Porque, que nem claro, ontem, claro. Assim, teve um Ceará que disputou uma final de Copa do Brasil contra o Grêmio. Contra o Grêmio em 94. Foi pênalti. Não é porque é o Ceará. Gol do Nildo Bigode. Sim. Porque nós tivemos times do Nordeste que fizeram muito sucesso na história. Claro, não é o Ceará a instituição. Então, nós já tivemos times do Nordeste de muito sucesso. Mas nós falamos aqui ontem contra esse Ceará. Não é o não clube. É o último colocado que veio com um time de rodízio forçado. Contra esse time do Ceará. Essa equipe de 11 de São Paulo. Eu concordo com o Sombra, o RG. Então, esse time tem que. O São Paulo tem que ganhar do Ceará B em qualquer lugar do mundo. E ainda em defesa dessa tese, tenho eu que não era o Osório que estava na eliminação do São Paulo para Bragantino, para Ponte Preta e Penapolense. É. Então, o que acontece nessa instituição São Paulo Futebol Clube? O que acontece? Né? O que acontece? Porque é um produto, é um trabalho que, a meu ver, se você, sempre que você chega num embate desses, quando você pega pequenos times e você é eliminado, e não importa quais sejam os princípios, se é o trabalho ortodoxo do Muricy, né? Que é aquele negócio mais, né, pragmático do Muricy, ou é o trabalho heterodoxo do Osório, e você é eliminado do mesmo jeito, né? Exatamente. Tem um blog que eu costumo ler, que é o blog do Menon, do jornalista Luiz Augusto Simon. Eu li ontem. Você leu ontem? Eu até repliquei isso. Eu li por causa disso, eu não conhecia. Fala assim, o problema não é o rodízio, o problema é a carne. Porque o Osório chega lá e ele fala assim, o Muricy ele tinha Edson Silva. Era o mesmo acém do ano passado, o Reinaldo é o mesmo acém do ano passado, né? Então você tem, às vezes, as mesmas peças de carne, então não importa qual é o restaurante. O problema é que contratou esses caras para estarem num clube do tamanho de São Paulo. Aí, tudo bem que o Osório amanhã ele possa ver e reparar, não, esse não dá realmente para mexer. Tem muito torcedor que fala, mas como que põe esse Luiz Eduardo? Mas se você não põe Luiz Eduardo, você tem que pôr o Edson Silva. Se não põe o Edson Silva, você tem que pôr o glorioso Tolói. Se você não põe o glorioso Tolói, você vai ter que pôr o glorioso Lucão. Então você não tem muita saída. Então o problema não é só aí o rodízio. Você tem que analisar o departamento de futebol do São Paulo como um todo, né? Que perde um Gustavo, que não vai dizer, tá, ah, não, o São Paulo ontem se classificaria se tivesse o Gustavo. O Gustavo também estava lá faz tempo, mas é o todo. O São Paulo perdeu o comando de vestiário faz tempo. O São Paulo não tem mais uma peça importante do comando do futebol, que é a administração das pessoas, como um cara que era o Marco Aurélio Cunha. Ah, você tá fazendo defesa do Marco Aurélio Cunha? Não tô fazendo defesa do Marco Aurélio Alguém Cunha. Que faz o trabalho Eu que tô ele fazendo fazia. A defesa de pessoas competentes e capacitadas que trabalhem nos meandros do futebol com a capacidade de uma pessoa como o Marco Aurélio. Pessoas que entendem do futebol. Aí trazem o Quimelo aí dos anos 80. Você ouviu o Quimelo falar? Não. Ninguém ouviu falar. Qual o suporte que uma pessoa como o Quimelo pode estar dando pro Osório? Então, cara, é assim, falar ontem do jogo e imputar, de repente, uma derrota só no Osório, que pode estar se equivocando, pode. Mas se o Osório está se equivocando, isso a gente pode descobrir a longo e médio prazo. Se as convicções do Osório elas não são as melhores para o São Paulo Futebol Clube, pode até ser. Mas que as convicções utilizadas para a administração do futebol do São Paulo Futebol Clube há anos não são as melhores. E muito antes da chegada do Osório, não são. Porque ter Reinaldo jogando no São Paulo Futebol Clube, ter zagueiros medíocres como nós temos. Eu, por exemplo, acho que se o Lugano voltasse para o São Paulo Futebol Clube, seria um desastre para o Lugano, para a história do Lugano, porque o Lugano é um zagueiro de 35 para 36 anos de idade. E jogaria exposto. E ficaria exposto e mancharia a história dele no São Paulo. Mas aí vem a incoerência. Qual é a incoerência do Departamento de Futebol de São Paulo? Brasil, você tal do não Luiz traz Fernando. O Lugano, mas você vai na Série D buscar um zagueiro... Reserva do São Caetano. E vira titular. Zagueiro... Parece história de filme. Pra ser titular... Parece história de filme. Pra jogar contra um time da Série C, no qual você vai ser eliminado num torneio pra um time de Série... que vai cair pra Série C. Cara, é bizarro. É bizarro. Cara, como que pode? Então você vê como o futebol do São Paulo Futebol Clube é mal administrado. Então a gente aqui ficar se pegando escalação, formação. É, porque quer queira, quer não, você pode falar, ah, mas não sei o que lá, inventou o Carlinhos, Pico Carlinhos e tinha três negros de pé esquerdo no campo, não sei o que lá, blá, blá. Gente, tava lá Luiz Fabiano de centroavante, tava o Pato de meia, de segundo atacante. Tava Michel Bastos, tava Ganso. E tava Michel Bastos, e tava Ganso, e tava Bruno na lateral direita, e tava os medíocres zagueiros que não tem opção. E é isso aí, o São Paulo é isso, meu amigo. Mas eu tinha falado do Marco Aurélio aquela vez lá, vocês falaram, não, mas o problema do São Paulo não é o Marco Aurélio. Só não, tem um cara igual seria ele. Uma das soluções, mas quem? Eu te neguei trazer o Marco Aurélio? Ah, eu quando eu falei do Marco Aurélio aqui, eu acho que, não sei se você tava participando do programa, todo mundo falou, ah, mas o Marco Aurélio não é a solução pro São Paulo hoje. Eu falei, mas o São Paulo sente muito a falta de um cara como o Marco Aurélio. Mas você tá louco. Que é aquele elo entre a diretoria e o grupo. Mas só que acima do Marco Aurélio, né, mano? E além disso, Sombra, o São Paulo não deu o respaldo que o Osório precisa. Quando o cara tá chegando no Brasil, é um treinador estrangeiro, ele precisa de uma série de adaptações. Igual o Gareca que teve no Palmeiras, né, mano? Então, mas é que tá, Domenico. O cara precisa conhecer o futebol brasileiro, se ambientar aqui, porque é difícil. Parece que não, porque futebol é mundial. Não é, gente. Não é. Se adaptar na língua, quando, né, mano? Quando você tá num país diferente, você precisa saber os macetes. Por exemplo, o Osório, quando ele foi falar com o juiz ali, ele foi expulso no vestiário. Eu não sabia. No outro jogo, ele foi falar com o árbitro, ele fez o gesto e foi expulso de novo. Esse é um período de adaptação. Concordo. Porque ele tá num lugar que é totalmente diferente do que ele vivia. É. Então você precisa de uma pessoa pra dar esse suporte pro treinador. E eu acho que é até injusto, Sombra, algumas pessoas começarem, ah, mas será que o Osório é esse técnico mesmo? Ah, mas será que já não é a hora de rever esse conceito? Eu não acho. Eu acho que o Osório só pode ser cobrado no São Paulo a partir do ano que vem. Porque a própria diretoria do São Paulo cumpriu o que combinou com o cara. Disseram que ia perder um jogador só e já venderam cinco. Pode vender até mais. É. Então, querendo ou não, isso daí pro treinador... Por isso que eu acho que ele tá arrependido. Não com relação ao São Paulo estrutura, o São Paulo, né, clube. Ele tá arrependido de um projeto que ele acreditou que seria sério. Que não é aquilo. E que a diretoria pisou na bola, entendeu? Venderam uma coisa pra ele que não é o que ele tá vendo. E a diretoria do São Paulo, né, também não tá errada, porque diante das circunstâncias da crise, hoje do futebol brasileiro, todos os clubes estão quebrados. Todos os clubes estão quebrados. Tá o Palmeiras é um dos poucos que hoje tá com a conta em dia, porque tem um presidente que quando precisa passa no débito, quando precisa assina um cheque. Mas é verdade. Então isso daí fez com que o Palmeiras hoje tivesse talvez aí um desafogo. Mas querendo ou não, todos os clubes brasileiros precisam vender jogadores, todos eles. Então, nessa relação, o São Paulo não tá errado, mas o Osório também não tá errado de ficar chateado. Porque ele veio pra cá com uma ideia de que trabalharia com um grupo, e esse grupo se desmanchou, e ainda pode se desmanchar ainda mais. Então acho que tem que dar um tempo, São Paulo nesse ano aí tem que tentar buscar um G4. Mas, diante das circunstâncias, a torcida tem que entender o que está acontecendo também. O que não pode, por exemplo, sombrar o Ganso e bater escanteio, tem que parar a cobrança para olhar para a torcida e falar: cacete, ajuda aí, porra. Vão ficar me xingando? Isso é complicado, mas é complicado. Agora, você acha que eu estou muito errado em apoiar o técnico a ponto de chegar e falar assim: porra, dá um tempo do cara acertar ou errar nas convicções dele? Não está errado, não. Porque concordo plenamente. Sei lá. Não, eu concordo. Eu acho que agora não é hora de fazer agora, isso. Agora, gente. Mas aqui no Brasil. Quando não dá certo, o primeiro que cai é o treinador, gente, infelizmente. Agora, né? Quando eu entendo o seguinte, precisa de um Marco Aurélio. Agora, desculpa, precisa de um Marco Aurélio Cunha, sim. Mas o Marco Aurélio também ilhado com técnico no CT, não. Acima dele, um vice-presidente que o apoie. Dê respaldo. E um presidente que dê respaldo a todos. Senão, não vai dar certo também. Uma cadeia de presidente, vice, um Marco e um técnico, certo? Os quatro... Sim, uma pirâmide. E outra. Senão não vai. Agora, coisa que eu não falei, né? E esses jogadores, hein? Porque assim, destacamos aqui a ruindade de alguns, né? Agora, será que não tem nego aí de nariz virado também? Porque não é possível, gente. O Ceará ontem, não é questão, por exemplo, o Grêmio, ele foi lá contra o Galo no Mineirão, o jogo. E fez um jogo defensivo bem feito. O que é o jogo defensivo bem feito? Jogou pro contra-ataque, com uma bola. Com sobriedade, com conhecimento, marcando com marcação. Né? Bem esquematizado. Um belo toque de bola, sabendo sair jogar pro ataque. Gente, ontem não é aquela coisa do tipo, o futebol não tem mais bobo. O Ceará tá bem coordenado. O Ceará não. Tá bem coordenado. Não, gente. O Ceará, ele pegava a bola, ele dava chutão, explodia. E tchau! E era o Bumba Meu Boi, né? Bumba Meu Boi! Eles não têm a menor capacidade. A prova é que o São Paulo, jogando futebol fraco que jogou, quase, por um triz, não empatou o jogo. É assim, Então, assim, foi tão bizarro o negócio. O futebol do Ceará, ele é bizarro, é o futebol. Só que o São Paulo, ele foi tão incapaz e tão incompetente. Ele perdeu dois. E teve um futebol tão nojento que ele conseguiu perder. Sombra, o último lance do jogo, o Ceará, os jogadores do Ceará ficavam torcendo. Em vez de ir na bola pra tirar a bola, que ele bate e rebate, eles ficavam torcendo pra bola embora. Só uma coisa. A Portuguesa teve uma noite no Carimbé. E o São Paulo quase empatou. Quando a Portuguesa era time grande, teve uma noite, Sombra, que chamou Noite do Galo Bravo. A Portuguesa perdeu pra um time de merda em casa, bem, bem fraco. E na época, os dirigentes, que eram sérios, em vez de mandar o técnico embora, mandaram o time todo. Rescindiram, mandaram os caras embora. O técnico hoje, o Osório, é duas opções. Ou você frita ele mesmo, ou você dá respaldo pra ele. Você tem... Ó, a gente fica sabendo das coisas, eu tenho amigos setoristas que dizem que tem jogador puto da vida, porque ele tá dando treino segunda-feira de manhã. Jogo no domingo e segunda de manhã ele tem um esquema que, gente, sempre isso. Após o dia do jogo tem treino. Isso. E os caras estão putos. A folga é dois dias depois, então, não no dia após. E tem nego puto. Eu fiquei sabendo isso aí. Agora, não sei se isso é motivo suficiente, porque ontem entregaram o técnico. Com todo o respeito. Não acho, não. Não, não acho. Ah, não, eu achei difícil. Não. Entregaram o técnico ruim. E teve discussão, né? Entre o Ganso e o... Não, não, pera, pera. Você assistiu o jogo inteiro? Assisti. Peraí, o São Paulo... Pera só um minuto. Pera só um minuto. Não, não, pera. Aconteceu uma coisa... Não, pera, pera, pera. Não, não. Não teve nenhuma má vontade que eu percebi. O problema foi o seguinte. O que você achou, então? Não, eu achei o seguinte. Eu achei aquilo que eu tinha falado aqui antes. Eu falei, Sombra, olha, pode acontecer. Entrou. Mas tu tem um... Portuga teve uma hora que ficou pingando, batia no zagueiro, batia não sei quem. A bola foi lá e respingou, o goleiro dividiu com o cara. Aí chuta, bata. Tudo bem, mas ali... Sombra, tudo bem, mas ali é desespero. Joga na área e vê o que acontece. Mas o time que quer perder não quer colocar a bola pra dentro. Você percebe? O São Paulo não. O São Paulo queria fazer o gol de forma desordenada. É diferente. Quando você quer fazer o gol de forma ordenada é uma coisa, desordenada é outra coisa. E quando você tá de má vontade, o São Paulo não teve má vontade ontem, gente, peraí. Que má vontade teve? Mas eu não acho que os jogadores do São Paulo estão correndo pelo técnico. Eu acho que não, ainda bem. Você vê eu nitidamente, que... por exemplo, o correr, mas o que é correr o pelo Grêmio, técnico? Vou te falar. Dá um carrinho, correr não, pra chegar. Calma, não precisou. Pera, o Grêmio, quando tá com o Filipão, principalmente depois daquela atitude nojenta do Filipão, quando ele abandonou o time e desceu pro vestiário, ele perdeu embora. O grupo. É. Ali em diante, o Grêmio não jogou mais bola. E o time do Grêmio é esse time que todo mundo tá vendo aí. É. Não é o melhor do Brasil? Não é. Mas é um time que pode brigar lá em cima. O Grêmio, Domênico Gato, quando chegou o Roger, se você pegar a partida como Corinthians, contra o Corinthians como parâmetro... Foi diferente. Foi totalmente diferente, com o mesmo grupo. Aí é nítido a presença do treinador. Ali é nítido a vontade do jogador que corre pelo técnico. Existem jogadores e jogadores. O Osório, ele é um cara aí quando ele vai falar alguma coisa, quando ele vai para as entrevistas coletivas, você vê que não é um cara estúpido. Ele é extremamente educado. Que ele tem, não, fora a educação, ele é um conhecedor. Você vê o Osório falando, você vê que o cara manja. Ele te explica as coisas. O treinador, Domênico Gato, não basta ele saber de futebol. Tem que parecer saber. Além de parecer, Portugal, ele tem que saber dominar egos, isso. Cara. O treinador, infelizmente, ele precisa ter também aquele papel de psicólogo. Ele é gestor de grupos, né, mano? Não adianta só o cara saber muito, Vieira, sendo que ele tá lidando ali com 30 negros ali e tem o ego maior que o outro. É. Ele precisa saber lidar com situações, ele precisa saber contornar situações, ele precisa saber aparar arestas. O cara, velho, que vai comandar um time de futebol, imagina você. Às vezes você trabalha numa empresa que tem dois, três assim que são malas. Você fala, pô, esse cara é mala, é difícil trabalhar com ele. Imagina num grupo de futebol 30. Que tem nego ali ganhando 100, tem nego ganhando 200, tem cara ganhando 500, tem outro ganhando 800 e um já não gosta. O que ganha 500 não gosta do cara que ganha 800. Fala, esse maluco aí, tá, eu vou correr pelo cara? Sei, eu não achei gente, ontem é difícil. Foi que entregaram o treinador de bandeja. A questão não é só entregar, é que o cara às vezes não faz aquela, sabe, aquele esforço a mais. A política da boa vizinhança. Se fosse entregar o treinador de bandeja quando tava 2-0, deixava a coisa andar, sabe aquela coisa? É, faz 3 aí, vamos entregar mesmo. É que foi, você pode foi. Fazer as coisas sem ser explícito. Pato fez o gol, né, correram, pode, pegaram a bola. Você não, precisa, não precisa ser explícito. Agora, Mas eu não achei. Não só achei. Dar um pitaquinho aí. O que eu penso é o seguinte, tudo isso. Eu vou nessa linha. Ele tá sozinho, viu, meu chato? Ele tá sem suporte nenhum. Tem jogador ele tá, foi visto chorando no CT. Ele tá com as convicções. Ele tá com as convicções. Verdade. O Mano já criou a novela do Osório. Só um minutinho. Ele tá com as convicções dele e vai e corre o risco de morrer com as convicções dele, sem esse suporte, sem esse diálogo de alguém que chega e fala: pô, Osório, ó, acha um time primeiro, depois faz o que você tem que fazer. Não, eu acho que não. Acho que ele tá vendidinho ali. E, meu, jogador de futebol é sacana. Quando também o cara acho. Quer, o cara sabe sacanear. Não entra nessa, não. Que não derruba, que derruba sim. Não, mas pô, ninguém. Pera. Ninguém falou. Pera. Eu não disse que o São Paulo não quis derrubar ou não. Não é isso. Você não viu uma vontade. E não disse também que não existe jogador que não derruba treinador. Muito pelo contrário. Eu teve jogador de futebol que veio aqui que falou que derruba. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte. Não percebi que queriam derrubar o treinador ontem. Ontem. O time de São Paulo, rapaz, é um time que tem alguns jogadores aí bons. Bons. Luiz Fabiano, Pato. Você tem aí o Bastos. Você dá alguns bons talentos que não estão jogando porra nenhuma. É outra coisa. E uma série de outros jogadores de médio pra fraco. É isso. Você quer o quê? Aí pega um Ceará e vem lá. Aí você fala assim, pega um Ceará com nove neguinhos, nove caras. Nove caras, Portuga, que entraram no time. Tipo assim, porra, jogo da TV. É nossa chance de aparecer. É minha vida. É só pensar um pouco, cara. Aconteceu isso já outras vezes com o São Paulo. Bragantino, Pena Polêmica. Aconteceu com o Pabella. Mas ninguém tá falando que não tinha que ganhar, gente. Eu tô falando outra coisa que eu falei ontem pro Sombra. O Palmeiras perdeu pro Asa dessa mesma forma. Sabe? Neguinho veio aqui. Os caras ganham de 1-0 aqui e perdeu de 2-1 aqui, mas levou no gol fora. Então é o seguinte, gente, vieram aqui pra aparecer, jogo da TV, o cacete é 4. Eu entendo, mas não, eu entendo o que vocês vão falar. O Ceará, aconteceu. Mas, Domênico... Porque o São Paulo, na minha opinião, gente, falando a minha opinião, não quiseram entregar o Osório, não. Não é isso, não. Tá certo. Eu acho. Todo mundo tá fazendo economia, mas pra comprar aquela bermuda bacana, uma camiseta maneira e aquele tênis estiloso, não dá pra economizar. Ou melhor, não dava. O Mega Shop Outlet tem opções pra toda a família. Tem Rainha, Topper, Timberland, Mizuno e Havaianas com preços incríveis. E comprando acima de R$150, você parcela em até 10 vezes sem juros. Sua hora de economizar é agora. Tem loja na Moca, no Shopping D e em Diadema. Confira os endereços das 21 lojas em megashop.com.br. Mega Shop com 2 Gs, tá bom? Mega Shop Outlet. Sua hora é agora! Esse é o Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de Eliar. Olha só, amigão, a Eliar é a bateria original de 8 em 10 motos produzidas no Brasil. Isso mesmo, não tem para ninguém. Pensou bateria original? Pensou em Eliar. Além do que, ela é totalmente selada e pronta para uso. Instalou? Ligou. Então quem mais entende de moto, reconhece e atesta a qualidade do Eliar. Então faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. É isso aí, bateria Eliar. Um abração para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Bateria Eliar! Então vamos ao telefone 3284-7097. Porém, ih, abaixa a cabeça que tá passando o avião. É o avião do Estádio 97, tá ligado na promoção? É o avião do Estádio 97 que te leva pra ver YouTube em Barcelona. Acesse lá o nosso site 97fm.com.br. Clique na página de promoções e leia o regulamento. Quem sabe é você que vai ver YouTube em Barcelona, não é não? Muito bem, vamos ao telefone 3284-7097. Vai tocar o Asdrubal, Dodô. Bora. Alô. Alô. Quem fala? É o Jackson. Jackson do quê? Consegui, baralho! Jackson do quê? Jackson Bacelar dos Santos. Quantos anos, Jackson? 36. 3.6 hoje, RG. O que você acha hoje? Hoje é sexta-feira. Hoje é, chegou. Já que estamos aqui, vamos... Sensacional! Olha aí. Sensacional, salvou a hora. Bora. E qual que é o bairro que você mora, meu velho? Vamos ver se o Dom Benja... É, o Benjinha tá aqui, vai. Ah. É, Vila Carmela. Ah, o Benja não tem, não. Tá, o Benjinha, tá aqui, sim. Pode falar. Vila Canela? É o quê, o Benjinha? Benjinha. É escroto mesmo. Ridículo. Né? Ridículo. Esse nariz ridículo. Não, é ridículo mesmo. Só posso falar isso. E o time, brother? Alô? Alô, alô? Amigão. Ô, Vila Camela. Ih, foi pro saco? Foi. Caiu? Já é. Caiu. Já é, Elvis? Tava em cima do caminhão, capotou, velho. É, ó. É muito caramelo, entendeu? Aí foi lá, tá tocando. Mas tá tocando, velho. Tá tocando. Me ajuda aí, barbaridade, velho. Tá chamando o cara, velho. Chamando o cara de volta. Será? É. Alô? Alô? Alô? Oi, quem é? É o Matheus. Ó, oh, Matheus, tudo Mateus. Bom? Boa noite, tudo bem, Nando? E aí? Bom, tudo bom. Matheus do quê? É, Matheus Moreira Lima de Freitas. Tá certo, e quantos anos você tem? 19. 1.9, hein, gente? Ah, eu também, velho. O que que você fez? Eu, Matheus Acobre e mostro o pau. Ah, ah, olha aí. Tá sensacional. Não salvou. Não, é. Salvou a hora. É, salvou. Sabe brincar, não vai brincar, velho. Tá, entendi. Já brincar, não brinca. E quantos, qual o bairro aí? É, bairro Fundação. Ó, Benjinha, Fundação. Ah, meu time, quarta-feira. É, mas é ridículo. Foi pra Fundação. É, ah, é foi? É ridículo, ridículo. Tonto. É um... Ai, meu Deus, é um trouxa, né? E qual que é o time aí, brother? Ô, Tadão, eu torço pro único time tricampeão mundial brasileiro. Ih, rapaz, não entendi. Como é que é? Não entendi. Não entendi. Tricolor. Tricolor! Tricolor! É quando fala mundial, você elimina o Palmeiras do meio. Ah, você elimina o Palmeiras, tá louco? Ai, meu Deus do céu! Esculhambando com o Mochão. Vai por mas que esculhambando, Portuga, tá desculpa. Olha, eu vou esculhambar. Calma, Domênico, calma. Não, eu tô totalmente calmo, porque é só ler. Basta ler, é? Eu entendo que muito corintiano não sabe fazer isso, né? Eu leio, o site da FIFA tá em inglês. É meio analfabeto a maioria, mas se soubesse ler e procurar se informar um pouco o que foi o título, o que que aconteceu. Então, mas tá não falaria, não falaria uma bobagem dessa, tá mas tudo bem. Da FIFA. Eu vi aqui hoje de novo, inclusive, o site da FIFA não apareceu. Site, mano, vou falar uma coisa pra você. F5 não tá aparecendo, mano. Eu vou dizer. Acabou o programa. Então tá bom, vou dizer uma coisa pra você. O foco é os caras hoje. Se a FIFA fosse sinal de coisas sensacionais, não tava sendo investigado. Mas ainda é entidade regulamento. Calma, calma, que muita coisa ainda vai vir aí. É que os caras não estão falando mais, Portugal. Mas tem muita coisinha aí que aconteceu aí que eu não sei. Claro. Porque eu teria. Eu não ficava bigabando. Com... É porque tá na saída da FIFA. FIFA. É, mas tem... a FIFA ainda FMI tá atrás dos caras lá. Que regulamenta não, não é. Futebol. É, mas não confio. Ainda desculpa, é. Mas não confio. Eu também não confio. Se o senhor confia e gosta de falcatruz, problema do senhor. Eu não confio no sistema, mas eu tenho que respeitar o sistema. Se gosta de falcatruz, problema do senhor, né, meu? Eu confio em várias coisas no Brasil, mas eu tenho que respeitar. Não, mas eu não confio. Pronto. Então eu não fico me gabando aqui. Bom, mas e aí? Tô me gabando aqui? Ainda tá lá. Eu fico me gabando? Ainda tem chance. Nossa, a prefeitura me ajuda. Isso, o Sombra tá adorando. Vocês estão discutindo com o outro, o São Paulino, que é o olho do furacão. Ah, é verdade. Chupa. Vai Ceará. Vai Ceará. Fala com os caras aí. Vai Ceará. Fala aí, Matheus. Ô, Sombra, eu acho, cara, que... Assim, tem muita gente pra criticar. Acho que tem muita coisa errada no São Paulo. Mas eu acho que, assim, o principal de tudo isso, cara, é a diretoria. Eu acho esse lugar muito incompetente. Todo mundo fala que o São Paulo tá sem dinheiro, que o Juvenal deixou uma dívida gigante pra ele, mas, assim, na época do Juvenal, pode ser que esteja errado, que eu esteja falando besteira. Mas, quando era o Juvenal, o São Paulo não atrasava salário, o São Paulo tava fazendo contratações pontuais, não gastava muito com o jogador. Isso é meio papinho furado, meio incompetência. É o que você fala do Gustavo, eu achava ele um ótimo dirigente, assim, ele não aparecia, não falava besteira, ele fazia o trabalho dele certinho, e aí demitiu ele pra contratar esse chimelo aí, que eu nem sei quem é, não mostrou pra que veio ainda, então eu acho que assim, a partir da diretoria começa o erro de São Paulo, e junto com isso, muitos jogadores que assim, já deu a cota deles no São Paulo. Luiz Fabiano já fez muito pelo clube, reconheço isso, mas hoje não dá mais. Tá velho, não quer mais ficar no time. Pô, um jogador que ele dá uma entrevista falando que a negociação dele, infelizmente, não deu certo para outro time, é um jogador que não pode mais jogar pela camisa de São Paulo. A mesma coisa o Michel Bastos. Eu lembro de uma entrevista do Michel que foi perguntado para ele naquela época lá que estava processando os clubes e tal. E aí perguntaram, Michel, caso você não receba seu salário, você vai processar o São Paulo? Ele falou assim, ainda não penso nisso. Poxa, eu acho assim, uma delicadeza danada um jogador falar isso. Pode ser que ele pense tudo, mas não fala isso, pega mal, entendeu? Uhum. Eu acho que Michel Bastos, Ganso, esses jogadores têm tudo que ir embora. Eu concordo com o Benjamin quando ele fala que o São Paulo tem que fazer igual o Palmeiras com o Paulo Nobre aí, demitir todo mundo e contratar assim 80% do time novo. E assim, eu eximo essa culpa do Osório. Eu acho ele um bom treinador, ideias novas. Eu acho que tem que dar tempo para ele trabalhar, porque ele tem potencial. Mas o Benja, quando ele prega isso de mandar o time inteiro embora, ele prega dinheiro, né? A irresponsabilidade. Precisa ter dinheiro, porque existe isso, um, né? Contrato vigente, sim, claro. Existe uma multa rescisória. Vai romper é como? Que o Benjamin, ele acha que é o videogame, que você vai lá e desliga. É. Tá, esse negócio de mandar embora. Não é assim, gente. Tem que saber não é assim, como tem fazer. Tem que pagar, né? O Benjamin é irresponsável. Mas você sabe assim, eu não sou muito a favor de fazer comparações de gestão, porque se a gente falar da gestão do Juvenal, foi boa. Foi boa no princípio. Do meio pro fim, ela foi tenebrosa. E ela foi ali que gerou o que tá aí. Esse filho que tá aí, ele não nasceu aí agora com o Aidar. Sombra. Tem pai, né? O Aidar pegou esse filho com 18 anos já. Mas tá alimentando o filho, mas né? Mas tá deixando ele gordinho, fortinho. Tá pegou com 18. Mas ele nasceu, tá deixando... ele nasceu com o Juvenal. E tá mimando ele mal também. É, mas tá deixando ele bem fortinho, viu? Tá pagando academia, tá ficando forte. É. Esse tomando... filho bate o carro, bebe, chega tomando zoeiro, mano. Ah, opa. Né? Mas sobra. Independente das dívidas... Não, também. Assim, na época do Juvenal, tirando o ano de 2013, que brigou pra não cair... O São Paulo sempre brigava na ponta lá em cima, sempre brigava por títulos. Mas acho que o São Paulo tá apodrecendo no departamento de futebol, não é em 2012 nem 2013. Eu acho que o São Paulo ele começou a capengar no futebol lá em 2009. Em 2009. Sabe quando? Quando começou com aquelas coisas de... Colocou o Baresi, não foi? Foi. Primeiro foi o Ricardo Gomes, que foi a primeira tentativa do novo. Certo? Lembra? Saiu o Muricy em 2009? Aí ele ficou doente. Aí legal, beleza, vamos tentar o novo? Beleza. Tentou o novo, não deu certo. Quando você faz a tentativa pelo novo e não dá certo, você na segunda atacada, você não pode ir pelo novo de novo. Você tem que ir pro lado mais ortodoxo. Bola de segurança, né? Você vai ter que ir na segurança. Aí foi o negócio de Baresi. Depois Adilson Batista. Aí Adilson Batista. E aí foi emendando erro no erro. Então, olha assim, começou lá... Aí quando você começa a construir barraco em cima de barraco, meu amigo... Mas eu tenho uma lembrança... O negócio treme, bicho! Eu tenho uma lembrança, uma referência de que o São Paulo começou a abrir mão de futebol, de administração, no lance da Copa do Mundo. Quando começou aquela discussão... Tiraram o foco do campo. De Morumbi, que era uma tentativa na época, até então era uma probabilidade, uma possibilidade. O Juvenal ficou muito... Nossa, mas todo mundo. Aí não foi só o Juvenal, não. Todo mundo saiu achando que o São Paulo ia sozinho, ia navegar sozinho no futebol, e daí pra frente, velho. Também andaram tirando algumas pessoas. Então, aí começou a sair a turma. Vai seguir nesse caminho do RG, Sombra. Não, boa. O boleiro conhece o boleiro, velho. Com todo respeito, o Marco Aurélio Cunha, ele de beira de campo, ele tem mais tempo do que muito jogador profissional. O Altair Gil Guerreiro, não tô falando, nem conheço o Altair, eu só vejo aqui por telefone, entrevista que eu vejo na televisão. Parece um cara muito sincero, tal coisa. Mas o boleiro, ele olha pra aquele cara e fala, pô, esse cara nunca pisou no campo. Vem cá, Portuga. Nunca jogou uma esteira, Portuga, nunca você, vestiar, Portuga, você tem história na noite, Portuga. Conheço. Você vai. Quando uma moça chega pra você na noite e fala, olha, você é lindo. Não, hoje em dia não mais. Você sabe. Não, você sabe que ela tá mentindo. Antes, Portuga. Antes eu era. Você sabe, não. Quando uma moça chega. Sabe que ela tá mentindo. Sabe que tá mentindo que ela quer ter o dinheiro. É aplique, lógico. Os caras que estão aí, chega pra você e fala. Tá, o cara acha que ela tá apaixonada. Então, mas Sombra, mas é que tá. O boleiro conhece o boleiro. O jogador não confia no dirigente. E o dirigente não conhece o boleiro. O boleiro tá dando um migué na cara do dirigente e o dirigente. Vamos falar a verdade. Quem jogou bola, mano? Você conhece o cara pelo jeito dele andar. Pelo jeito ele amarrar o tênis, que quando eu jogava futebol de salão, na várzea aí, eu olhava pro cara, primeiro toque na bola do cara, eu falava pro cara do meu time, ó, encosta ali que o cara joga. E o Portuga repara nos caras andando como repara, ninguém. Repara. O Portuga sabe olhar o cara. Ele sabe, ele dá uma olhada no pacote e fala, esse aí eu vou marcar de perto, né, mano? Só uma coisinha. O Toninho, como que ele marca o Toninho, mano? Encosta. Falando sério, só um minutinho, falando sério. Esse rapaz da série D, o Luiz Eduardo, com todo respeito, parece história de filme do Walt Disney. É um garoto que jogava num time cercado de idiota que estava na série C, e de repente ele aparece de titular num time de primeira divisão de série A. Por ser um zagueiro canhoto. Essa história é ridícula. Sombra, parece um filme do Walt Disney. E ontem... O menino jogava num time cheio de idiotas. O português. E joga num time enorme e faz o gol da final do Mundial. Só que no filme isso funciona. Na prática, ele não consegue ganhar a corrida do cara do Ceará. O português. E faz um pênalti escroto. E ontem, na hora que deu um rebosteio ali no meio, ele quis mostrar meio ser xerife. Ele veio lá de trás, cara. Ah, meu Deus. Pô, cara, Vera, que coisa ridícula, Vera, fica pior, cara. Ó, pior do que mais você feio. Ah, deixa eu levar. Você sabe contratar Chancelic? Você sabe? Você sabe contratar Chancelic? Você investe seu dinheiro aonde? Sombra. Cara, ó, coisa ridícula, que é aquilo, mais cara. Mais ridículo do que você xerife perder. Xerife da Série B. Mais ridículo que você perder do Ceará é você arrumar confusão. Não, ridículo. Vai arrumar treta do Ceará, ô, Matheus. Joga bola, irmão. Eu não sei quais são as cenas do próximo capítulo. O pior é que assim... Flamengo, os próximos capítulos. Não, tudo bem. O pior é saber que é difícil imaginar que a coisa possa melhorar, porque nós já estamos chegando em setembro, não é? Uhum. O departamento de futebol de São Paulo não vai mudar. Sim. O presidente está aí. Dificilmente o treinador vai ter o apoio e o suporte extra-campo que é necessário. O departamento de futebol de São Paulo deve continuar nessa... confusão que há tempos é. Faltando 4 meses pra acabar o ano? E vai levando, esquece. Cara. E vai levando. Vamos chegar aí capengando aí. Mas, Sombra, posso falar o uma bom coisa? De saber é que cair não dá. Mas se vocês quiserem que o treinador tenha de novo comando, com todo respeito, se eu fosse dirigente de São Paulo, não mandar embora, que isso aí é utopia. Mas que amanhã você tinha que afastar 2 ou 3. Pô, pra treinar em separado. Portugal, deixa eu falar um negócio. 2 ou 3 caras que você falar assim, ó. Deixa depois do jogo, tchau. Não adianta não você dá. Chegar e afastar agora 2 ou 3. O Filipão fez isso, ó. Não adianta. Isso é bobagem. Você sabe por que é bobagem? Porque as peças de comando continuam as mesmas. Se você... Não adianta se afastar 2 ou 3 se as diretrizes do clube continuam as mesmas. Os caras que não entendem do futebol, se eles continuam os mesmos, o problema é o mesmo. Mas aí você não acha que o Osório se sente sozinho demais, Sombra? O Osório, como o Mano falou, o Mano brinca muito, mas o cara não tem respaldo. Portuga, não tem ninguém por ele. Você afastar 2 ou 3 jogadores não significa que o Osório vai se sentir mais ou menos. Mas o problema de você afastar esses 2 ou 3, Sombra, geralmente esses 2 ou 3 que você pretende afastar, geralmente são pilares. Geralmente são pilares. Não são aqueles jogadores ali que pegam bola, sabe, e recolhem bola no final do treinamento. Esses 2, 3 então, que você precisa mostrar força pra falar, bacana, o negócio é o seguinte, quem manda nessa porra sou eu. Você tá fazendo com o problema, o cara são pilares e são referências. Por exemplo, ó, Michel Bastos, vamos lá, Michel Bastos, Ganso e Luiz Fabiano. Eu tô com o Mano, é isso que eu queria dizer. E aí? São 3 jogadores que você fala, preciso tirar 3. São 3 alicerces. Você dá respaldo pro técnico, Sombra. É isso que eu penso. É isso que é engraçado. Se não fizer nada, enquanto não tiver. Não adianta o Ataíde pegar e falar: ó, você quer, o Osório, que a gente converse com o Ganso pelo piti que ele deu ali na beira do gramado? Porque o Osório outro dia declarou que até hoje o Ganso não pediu desculpas pelo aquele piti que ele deu. Então, quando você não tem um cara muito próximo que é aquele elo, tá certo? Que a gente fala que é o Marco Aurélio. Se você não tem esse cara, o treinador fica à deriva, cara. Fica por mais que a diretoria pegue o cara pela orelha e fale, vem aqui que a gente vai conversar, mas não adianta ser um fato esporádico. Aquele diretor, ele tem que estar em campo, tem que estar presente. Não pode deixar chegar nessa situação. Não pode tomar 2-0 e falar que tá tudo bem. Eu entendo. Acho que aí, no caso, vocês têm até razão. Uhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, afastando ou não, amanhã continua sendo o Quimelo, continua sendo o Ataíde, continua sendo as mesmas coisas, as mesmas pessoas que até hoje não sabem como administrar o futebol. Mas, mas se não fizer nada, ficar passando batido, derrota então, 3-0 pro Goiás. O problema é o seguinte, se amanhã não vão surgir os novos problemas, os novos jogadores pilar problema, né? Verdade. Outros virarão problema. Mas amanhã, se não fizer nada, vai dar uma impressão que deixou batida a derrota do Ceará, deixou batida a derrota do Goiás. Se ninguém fizer nada, os caras falam, caramba, a gente pode zoar isso aqui e ninguém faz nada. Matheus! Oi, Sobrar. Deixa aí o seu palpite pra domingo, jogo de TV bonito pra todo mundo assistir. Flamengo! Flamengo! Assim, é jogo curioso esse. Ainda bem que eu falo bem. Hein? Jogo curioso, o Flamengo que perdeu pro Lanterna na Série A contra o São Paulo que perdeu pro Lanterna na Série B. Flamengo, velho. E sem técnico, hein? Flamengo. Não, Flamengo vai pro Oswaldinho, hein, gente? Gente, pra mim continua sem técnico. Entendi. Concordo, hein, velho. Concordo. É muito vingativo, cara. Veneno. Mas é verdade. Saliva é verdade. Ele não pode morder a língua. Ele se ele morder a língua, ele se machuca. Primeiro, você tem razão. Posso ter opinião? Você sempre falou isso. Segundo, e eu concordo com você. Não tenho rabo preso, não sou setorista do Flamengo, não vou ser. Boa, RG! Boa, RG! Salva de palmas pro RG. E eu concordo plenamente com o RG. Pior que eu também. O Palmeiras tá centrado até agora há pouco aí. Quando chegou. Amém. Porque muito bem. Temos, como é que é? Temos convicção no trabalho. Matheus, deixa aí seu palpite pra domingo. Olha só, Bran, jogo com duas defesas horrorosas e dois ataques relativamente bons. Então acho que vai ser uns 5-4 pro São Paulo. 5-4 pro São Paulo. Com rodízio ou sem rodízio? Com rodízio, então tá bom. Completando, Sombra, pra terminar aí, o que a gente já falou já, eu acho que assim, o que essa incompetência, a questão da diretoria, vai acabar sobrando pro Osório. Se não derem respaldo pra ele, vai chegar outubro, novembro, São Paulo vai estar caindo nas tabelas, vão acabar demitindo ele e contratar mais um técnico brasileiro que, assim, é igual a todos esses que não deram certo. Então, acho que vamos ter paciência, o cara é bom, ele é ofensivo e... Vamos ter um pouco de cuidado com ele. Eu acho que ele é muito bom e ele merece ter um tempo a mais para trabalhar. Tá bom então, cara. Tá bom? Grande abraço para você, obrigado pela audiência. Posso mandar um abraço, Sombra? Pode. Quero mandar um abraço pro meu avô aí, que eu vi vocês todo dia. Boa. E pra minha mãe também. E pro pessoal da George Street, em São Caetano do Sul. Galera, eu vi vocês bastante aí. Legal. Together, véi. Bora. Obrigado, valeu. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Estádio 97. Está no ar mais uma promoção. O avião do Estádio 97. Desta vez, você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta. U2. Promoção avião do Estádio 97. Fique ligado no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagens e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. U2. Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. U2 em Barcelona. Promoção avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Agência Catalana de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. U2 em Barcelona. É isso aí, então anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97, tá bom? Anotou? Tá anotando? Porque no dia 28 de setembro, o primeiro ouvinte que entrar no ar, sendo portador do passaporte, e o passaporte estiver um dia, e se o cara anotar, e se o cara disser, ou a moça, ou o rapaz, o senhor, a senhora, que entrarem no ar, o primeiro, no dia 28 de setembro, pegar qualquer dia do Estádio 97, a escolha da pessoa que entrar no ar. Falar, olha, no dia tal, eu ouvi passar o avião do Estádio 97 tantas vezes, X vezes. Se você acertar, amigão, você vai para Barcelona com direito a levar acompanhante para assistir U2 e vai assistir na Red Zone, que é o melhor lugar do show. Vai com acompanhante, é muito bom. Putz, tá louco, velho. Baita show, tá baita louco. Show. E vai viajar, sabe como? Pela Singapore Airlines, baita companhia aérea, meu amigo. Só viajar, olha, só de viajar pela Singapore já é uma delícia. Já é uma delícia. Já, a viagem, a delícia da viagem já começa pela companhia aérea. Ela já nem sente a viagem, certeza. Começa por aí. RG, você pode falar de cadeira, né, RG? Cara, é. Muito legal. Então, olha, visite o nosso site 97fm.com.br, tá bom? Vá lá, clique em promoções. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97, tá bom? Apoie o Singapore Airlines. Aliás, estão com uma promoção de passagens aéreas para você que quer para o Japão, Taiwan e Tailândia. Até o dia 30 de setembro, você paga a passagem econômica em $1,588. Mais informações no site singaporeair.com ou consulte seu agente de viagens. Também apoio da Agência Catalana de Turismo. Catalunha, anfitriã dos grandes eventos esportivos. Demais. Falar nisso, ó. Opa! Aí, anotou? Outro. Tá anotando aí, ó. Mais um aviãozinho. Mais um, passando, hein? Aí. É, tá passando avião hoje, hein? Esse é o Estádio 97, oferecimento também da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eliar, muito além da partida. Mano, vamos falar da Bozano? Vamos aí, vamos aí. Vamos aí, vamos aí. É, sexta-feira. Final de... Olha aí, Domênico. Opa. Final de semana chegando. Você que vai tocar por aí, vai fazer um monte de festa boa. Hoje tem overnight, hein? É, o cara tem que estar ligeiro, hein, Domênico Gato. O cara tem que estar bem barbeado, senão o cara não vai pegar ninguém, velho. Ah, não pega mesmo. Pega aquela cara de mendigo lá. Nossa senhora, vai passar liso na balada, hein? O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai passar de manhã lá, você vai levantar o braço, vai fazer... À noite, você vai levantar o braço, você vai estar cheirosinho, cheirosinho. Não vai parecer que exumaram um cadáver dentro do trem, velho. Nossa senhora! É fogo. Tem cara que fede, hein? Tem que usar a nova linha Bozano, cara. Tem que se cuidar. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Verdade. Muito bem, muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Tem notícias do Corinthians, senhor mano? É, Sombra, a notícia do Corinthians aí é a escalação do Danilo, né? Que possivelmente vai entrar mesmo no lugar do Wagner Love, que jogou a última partida quando o Luciano saiu, mas que não agradou novamente. É realmente uma situação caótica pro Corinthians, porque além do jogo decisivo da quarta-feira que vem contra o Santos, o Corinthians ainda tem todo o segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele tem ali o Danilo, talvez é como principal referência para fazer aquela função ali de pivôzão, mas é um cara que não aguenta jogar os 90 minutos. Então fica complicado porque, convenhamos, né, velho? Depender do Wagner Love, do Romero ou do Mendoza vai ser muito difícil. E novamente, Sombra, dar ênfase na campanha que o Corinthians vai participar aí. É muito bacana. O Corinthians ele vai participar dessa campanha do McDonald's aí, do Mac Dia Feliz aí, que ajuda crianças com câncer, adolescentes com câncer também. Então o Corinthians vai jogar o primeiro tempo da partida contra o Cruzeiro com uma meia vermelha e branca, igual do palhaço Ronald McDonald. E viu, mano, em cima do jogo contra o Cruzeiro ainda, 38 mil ingressos já vendidos, hein? É, e a mesma quantia, Vieira, que o Corinthians ele vai ter também aí contra o Santos. A expectativa é de casa cheia, o Corinthians ele vem tendo uma média no Campeonato Brasileiro de 29 mil pagantes, mas o Corinthians ele tem tudo para aumentar essa média agora com a redução dos ingressos aí do setor oeste. Mudou o preço do valor do setor leste também. Baixou, né? Baixou um pouco. E o setor oeste, que era aquele setor que destoava no estádio, você via o setor norte, o sul e o leste completamente cheios, e o setor oeste ali com vários clarões ali, porque... Tá parecendo Rosa dos Ventos. O ingresso era muito... Não, mas é verdade, RG. O ingresso ali era muito alto. Então, querendo ou não, agora com essa redução, o Corinthians ele tem tudo para subir nessa média de público também aí e arrecadar ainda mais pro estádio. Vocês viram, cara, os jogadores do Juventude que sofreram uma tentativa de homicídio, né? Cara? Não vi. Dois absurdo, jogadores, hein? O Maílson e o Jô, que não é aquele Jô. Não é. Que não é aquele Jô. Ah, não é aquele Jô. Não. Maílson e Jô, eu não sei se os dois, ou um dos dois jogadores, num clássico contra o Caxias, um deles acho que fez algum gesto pra torcida. Certo. É. Não, parece que ele foi comemorar na frente da torcida do Caxias, né? E na oportunidade ameaçaram eles de morte, né? Não, ele vem sendo ameaçado, né? É. E aí? Vinham sendo ameaçados através do WhatsApp, etc e tal. Eles estavam no restaurante, saíram do restaurante, disse que tinha uns caras meio que encarando eles e tal. Eles reduziram a velocidade. E aí um cara, veio um pessoal aí de moto e tal, emparelharam no cara, meteram bala. Ô, e louco, a sorte, velho, que eles estavam com o banco, sabe quando o banco um pouco mais rebaixado para trás? Sim. A bala passou bem na frente dos dois, cruzou assim, os dois. E cruzou. Na frente dos dois? Só faltava louco, isso, cara, agora, né? Pô, só que faltava matar um jogador agora. Só faltava se isso. Se eles já agora se matam, você imagina agora a hora que morreu um jogador. Mas aí que eu falo, viu? Aí a coisa tá feia, hein? Aí eu tá ligeiro. Aí, né? Eu também acho um absurdo, eu acho que nada justifica. Mas recentemente aqui na América do Sul também mataram um jornalista, né? Que fez uma crítica aí contra um jogador e a família do cara foi lá e apagou o jornalista. Eu não lembro qual foi o país aí, mas aconteceu aqui na América do Sul. E uma outra coisa aí, Vieira, com relação a esse episódio, quando eu venho aqui e falo que jogadores, os caras têm que se precaver, por exemplo, o Emerson Sheik recentemente falando que ele tava falando do Vasco, eu falo aqui, gente, jogador não pode entrar nesse tipo de dividida porque são outros tempos, são outros tempos. Era muito mais legal antigamente quando existiam as provocações, Domingo, que os jogadores davam um alfinetado no outro e ficava ali dentro de campo. Hoje, tá certo? Hoje, infelizmente, até pela sensação de impunidade que nós temos aqui no Brasil, pessoas se acham no direito de agredir as outras, pessoas se acham no direito de tentar matar as outras e até propriamente matar. Infelizmente, nós vivemos num país aí que nós não temos uma segurança adequada, que as leis elas são muito brandas. Aí vão falar, ah, mano, mas ali não é branda, é que tem brechas na lei que soltam o cara. Então, mas que tal? O cara que pega 30 anos de cadeia, Domênico Gato, por um crime hediondo, com 10, se ele tiver bom comportamento, o que eu acho um absurdo, porque o dever do preso é ter esse bom comportamento, ele não tá fazendo um favor pra sociedade em se comportar bem dentro de um lugar em que ele tá ali pra pagar uma pena. Verdade. Então, infelizmente, a gente vive com essa sensação de impunidade, cara. O bandido se acha no direito de ir lá e dar um tiro no cara, porque ele, teoricamente, comemorou na frente da torcida dele. E a gente vive nessa situação. Cês nós somos reféns, cara. Vocês acham que isso é mais um motivo, além, lógico, dos salários melhores, mas não é mais um motivo que leva um jogador a preferir ir embora? Cada vez mais, né, Sombra? Os jogadores aí, eles manifestaram aí que eles não gostariam de continuar no Juventude por esse fato. Inclusive, um deles, eu não sei se foi, acho que foi o Jô que falou, pô, tem um filho pra criar, cara, não quero mais isso pra mim, não. Mas a diretoria do Juventude aí pediu para que os jogadores aí saíssem da cidade. O Juventude ia jogar aqui em Campinas, acho que é contra o Guarani. O jogo acho que é contra o Guarani e os jogadores eles seguiram com a delegação, os dois não vão jogar porque estão abalados psicologicamente, né? Mas a diretoria pediu para que eles fossem junto com a delegação. Esse jogo, se não me engano, era do Corinthians, pra que... na base, não era? Não, não é esse jogo aí, não. Jogou no Guaratinguetá também, olha lá, acho, hein? Acho que não é ele, não. Será que... Mas... a diretoria do Juventude pediu para que os jogadores seguissem com a delegação para sair da cidade, né, Domenico? Sair do olho do furacão, porque é uma situação virou terra de ninguém. Sabem quem se apresentou? Clube Novo. Posou com a camisa. Quem? Valdívia. Ó. Olha. Correu uma lágrima do Dodô agora. Domênico chorou agora calado. Agora correu uma lágrima do Dodô. Mas logo ele volta. Mas ele posou feliz? Mas quem? Tá com sorriso. O Domênico foi tomar um café ali comigo na cozinha e fez assim, Vieira. Jamais falaria isso. Eu tô sofrendo calado. Isso! Sofri pelo Valdívia. Domênico não, Domênico não. Domênico fora do ar chamou de Val. Valdívia escreveu. Eu jamais. O Maguinho. Valdívia no Instagram dele postou inglês, né? Tudo vendido. Depois de 14 horas, Abu Dhabi, Awada, meu novo clube, minha nova casa. Boa sorte, Valdívia! Não é não, Dodô? Tá certo ele, ué. Ah, deseja boa sorte pra ele. Boa sorte, jogou no Palmeiras algumas partidas muito bem, deu 2 títulos pro Palmeiras ao longo da sua carreira. E seja feliz lá. O Dodô não, ué, mas o primo do Adriano Pagani. Mas eu vou falar pra você. Seu Bento vai chorar. Jogadores como o Rogério Marques nunca mais vão existir, cara. É o último. Acabou. Não faz tempo. Não adianta você ficar com esse negócio de. Ah, não vai. E eu, Sombra, só passar uma informação aqui, ó. O Corinthians já vendeu 140 mil ingressos para os próximos 5 jogos. Os próximos 5, 140 mil ingressos. E em uma. É, dá quase. Não, dá para levantar uns 27.500 por jogo. E tem jogo que falta mais de um mês ainda para acontecer. Então, Pois é, você quando bem trabalhado. Tudo bem que o fator arena também influencia bastante para que o torcedor compareça. Claro. Mas é legal quando você tem um projeto aí de sócio-torcedor, fiel torcedor, avante, sócio-rei, o sócio-rei. Quando é bem trabalhado esse projeto aí, isso aí reflete uma grana boa para o clube, né, cara? Sem você dúvida. Contar com 140 mil ingressos já vendidos para os próximos 5 jogos. Ó, para domingo, 38 mil. Contra o Santos já tem vendidos 32 mil. Aí para Joinville, Fluminense e Grêmio, 70 mil ingressos. Tá certo. Estádio 97 tem oferecimento da Essia. Olha só, amigo, em agosto, a hora é ser a maior oportunidade do ano para você comprar o seu imóvel nas melhores localizações e com o padrão que só a Essia tem. São preços imbatíveis e a Essia ainda oferece um pacote de vantagem para facilitar a compra do imóvel. Financiamento direto com a construtora, um ano de aluguel garantido para quem comprar imóveis comerciais e um ano de IPTU e condomínio grátis para quem comprar um imóvel residencial. Acesse o site esser.com.br ou liga lá para a Essia, amigão. 3066-0900, 3066-0900 e confira as melhores ofertas. A hora é Essia, só em agosto, hein? Esse era o nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pro Guilherme, pro Paula Gil e pra toda a família Esser. É verdade, né, Manu? É, ô Domenico, só corrigir uma informação aqui. Sim. Que o Igor Mendonça me passou. Vai, o Igor Mendonça é bom, hein? O que foi? É, o jornalista aí que tá, foi preso, né? Porque ele recebeu uma crítica, do jornalista. E acabou pedindo para que parentes fossem lá sentar o dedo no cara. Jogador que foi preso porque recebeu uma crítica. Sim. Do jornalista. Pelo jornalista. Não, não, perdão. O jogador que foi preso aí por ter pedido para matar lá o jornalista. O cara chama Javi Hoseinov. Já ouviu falar desse cara? Não. Já apareceu no álbum de figurinha da Copa. Se fosse para matar quem eu esse falo cara, mal, Hoseinov. Esse cara aí, Domenico Gato, ele é do Azerbaijão. Certo? Ah. Maluco é do Azerbaijão. Hoseinov. Ô, Domenico, você sabe que isso eu faço uma vez por mês com a minha mulher, né? O que você faz aí? A gente não faz amor, a gente faz Azerbaijão. Então vou repetir aqui o nome do... Repetir o nome do Bruno dos caras aí, ó. Hoje pode. Como é que chama o cara que nasce no Azerbaijão? Azerbaijista. Sei lá, que porra que é. Então, ó, o Bruno dos caras ali chama Javi Hoseinov. Eu já vi que vai dar isso. Ah, aí, também já vi, viu? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos agora ao momento sem vamos parar mesmo, do Estádio 97, ou vamos. Seja, três ouvintes na sequência, vai sair e curtir um barzinho com seus amigos? Certo. Use o app sem parar, táxi, vamos lá. Aí, ó, as grubas tocando aí, ó. Sexta-feira precisa de sem parar táxi. Alô? Alô? Baixa o rádio. Volume, né? O rádio. Tá indo, cara. Fala. O cara desligou na sua cara. Baixou o rádio, desligou o telefone. Desligou tudo. Tá bom. Opa, peraí, o que aconteceu aqui, ó? Alô? Ah, você tá nesse aqui. Boa. Alô? Oi? Viva a voz. Ih, rapaz, viva a voz não dá, hein? Não, sai do viva a voz aí. Fala, Dodô. Isso, garoto. Quem fala? É Anderson. Anderson. Anderson do quê? Anderson Antônio. Anderson Antônio, o que mais? Só isso? Anderson, só isso, não. Dudu. Tá certo. Anderson... Consegui, baralho! Truco! Truco, porra. E quantos anos você tem, Anderson Antônio? Eu tenho 40. Ô, RG, se a vida começa lá, né, uns 40... Ele nasceu ontem. É, mas pra ver se com essa idade toda ele conseguiu aprender, né? Aprender o quê? Aprender o quê? Na aula de português lá. Por quê? Sobre sinônimos, antônios, entendeu? Antônio! Sensacional! Ah, salvou a hora! Acho que salvou, mas não tenha dúvida disso, ué. E qual que é o bairro que você mora? Vila Matilde. Aí sim, hein? Um abraço meus amigos da Nenê e Vila Matilde. Onde é? Onde é que grande amigo. Vila Nenê Matilde. De Vila Matilde. Nota! É. Nota! Ah, já que vocês estão falando disso, 10. Hoje um abraço pra todo mundo da Unis Vila Maria. Vou estar lá final boa, do Vila Maria. De novo, boa, Vila Maria. Samba 6 hoje lá, hein? De novo, você vai Samba 6, hein? Coitado do samba. Por favor, samba da Vila samba Maria. Seis. Samba 6. Porque são 5 sambas e eles têm número. Hã? Samba 6 hoje, tá bom? Agora, ô Domênico, eu estive na Vila Maria essa semana. Você foi lá, hein? Eu te dei umas dicas. Eu fui ali na Nossa Senhora do Loreto, ali naquela lá, banda ali. Você conheceu o pastor da sua vida? Os mais faladores de Vila Maria não estão lá. Quem? Engraçado, né? Eu e o Mano? Mano falam, não tá lá. Eu não tô lá porque eu trabalho, diferente de você. Ah, não, eu tava lá fazendo o quê? Eu tava lá trabalhando. Você tava lá batendo o papo e tomando uma cachaça, é isso que você tava fazendo lá. Isso, que é isso? Portuga não tava lá. Tava lá enchendo o caneco, velho. Mas hoje eu vou pra lá. Que hora que você tava lá? Era meio-dia. Então, meio-dia, velho. Já tô na primeira fase, mano. Já foi, mano? Ô, oh, tô já, trabalhando mano. Já, amanhã véio. Eu vou estar lá. Você vai estar lá, RG? Nossa, hoje à noite eu vou estar lá. Todo sábado. Sabadão? Lá na M5, lá comendo. Um abraço pra galera da Vila Maria, que Vila Maria é demais, mano. Ela é muito legal. E eu, já que vocês vão estar, eu vou, hoje eu vou estar na overnight, hein? Vou estar na overnight. Hoje muito vou estar dose dupla. Hoje e domingo. Boa, aliás, domingo é projeto abraço lá dos meus amigos, boa, lá, o William. O William Lin, boa. William Lin, que vai sempre em todos boa. Os navios da velha, RG. E eles fazem essa festa aí da overnight de domingo pra ajudar a muitas entidades. Então você compareça, vai ser domingo a partir das 4 da tarde lá na overnight, tá bom? Ô, Anderson. Time. Tricolor do Morumbi. De nada. Tricampeão do mundo. Ah, mas não. Vai perder pro Ceará, filho. Ô, tricampeão véio. Não adianta perder pro Ceará. Faz o seguinte. Ô, Dodô, você não pode falar muito, não, pô. Conhece o Asa? Conhece o Asa? O Asa, ele tá falando. Mas todo falando... mundo tem o seu Asa, né, velho? Anderson, desculpa. Isso aí faz há muitos anos. O teu é recente, então chupa, trouxa. Ô, Anderson, o pudim quente. Chupa. Chupa aí, trouxa. O pudim quente em cima da mesa é o não seu, malandro. Esse papinho. Asa. Isso foi 2000 e fumar. O seu é de ontem. Ô, então véio, dá tempo de falar de ontem. Olha, né, de flashback aqui. Já que não tem ninguém aqui pra dividir lamúria com você, fala aí o que você tá pensando, não, falando não, sério não, aí. Até, mas tem que explicar pro Anderson. Tá? Ô, Anderson, esse de ontem aí, velho, os caras pararam o pau de arara lá no ponto, subiram os caras lá e vieram pra São Paulo, velho. Não pode. É, verdade, não, mas pô. Merecemos. O torcedor de São Paulo tem que entender que, pô, é bom que acontece pra ver se desmancha e manda um bando de vagabundo que estão aí embora. Tá precisando fazer uma limpeza, já não é de hoje. A gente tá vendo que tem jogador ali que não quer mais nada pro São Paulo, não quer honrar a camisa do São Paulo. Tem que ir embora. Tem que mandar embora esses caras. Mas tem que mandar embora quantos, velho? Vocês vão ficar no sem mínimo. Time. Não, mas porra, não adianta. Pra jogar o que estão jogando, é melhor trocar. Dar chance pros caras da base. Assim, tem que ter um equilíbrio. Agora, o Ganso já tá pra ver que ele não quer mais nada no São Paulo. O Luiz Fabiano tá com a cabeça fora de São Paulo. Porra, manda embora. Não adianta ficar com o cara descontente. Mas contamina o grupo todo. Mas eu concordo com você. E esse é o momento exato. Porque senão tem o seguinte, ó. Faltam 4 meses pra acabar o ano. Eu não acredito também que o São Paulo vai ter problema com rebaixamento, isso aí essas não. Coisas agora não, brasileiro. Já passou, o risco pois já é, passou. Pois é, então tem que aproveitar agora, e se tiver que provocar mudanças, tem que ser agora, porque senão, velho, se deixar pra aquela velha história para 2016, vai acabar perdendo mais um ano. Já começa errado tudo de novo, e aí, um ano. E por aí vai, então... Já começa a definir agora o que tem que ser feito, hein? Mas eu queria compartilhar aí com o Sombra, sou aí completamente a favor e alinhado com o que ele disse, com o pensamento dele. O Osório obrigado, é um cara meu. Bom. Ô, meu. Osório... Obrigado, meu. Obrigado, meu. Falando nisso, onde você tá, Sombra? Sombra? Cadê você? Porra, o Sombra... Aonde, Sombra? Não ouvimos, Sombra. Fala mais alto. Eu tô sentado na porra da madeira. Madeirinha, tá. madeirinha. É. Ele adora madeira. Gosto da madeira. Não, mas assim... Conclua, velhinho. Conclua. O que calma. A gente fala. Não gagueja. Tá na hora assim, de dar chance pro cara mostrar o serviço dele. Ele acabou de chegar. O Osório acabou de chegar. Dá pra ver que o cara entende futebol. Que o cara tá querendo implementar uma coisa diferente. Agora... Pô, é como no Brasil aqui, é palhaçada, porque o cara não tem nem tempo de começar a mostrar o serviço, a torcida já tá falando, já tá gritando, parte do pessoal que liga aí já metendo a boca. Porra, vamos dar um tempo, o problema não é o treinador. O problema é diretoria e jogador. Mas é o difícil treinador, o torcedor aceitar essa tudo, situação, né? O treinador, além de tudo, foi enganado. Ainda foi enganado pela diretoria. Isso eu concordo com ele. Chegou aí, e aí os caras começam a vender. Pô, os únicos que estavam mais ou menos, eles venderam. Mais ou menos. Ficamos com o refugo. É, complicado, amigo. Complicado, mas, por exemplo, se pintar de fato essa proposta aí da seleção mexicana pro Osório, você acha que ele não abandona o barco agora não, cara? Cara, eu vi ele esses dias dando a entrevista. Eu acho que ele é um cara de caráter, assim, de brilho. E eu acho que ele não vai abrir mão assim nessa primeira, não. Pode ser que mais pra frente ele insista mais um pouco e fala, porra, não dá, essa diretoria aqui tá de brincadeira. Mas hoje eu acho que ele não abandonaria, não. E outra, mano, tem que tomar cuidado, porque muita gente na imprensa Tem que tomar cuidado com uma coisa, vou explicar. O Osório teve propostas antes para treinar o Cruz Azul do México. A situação da Seleção do México é o seguinte: o Tuca Ferretti, que foi vice-campeão com o Tigres da Libertadores, vai ficar por 2 jogos interinamente na Seleção do México. Os dirigentes do México querem demover ele da ideia de não pegar a seleção para sempre, porque querem o Tuca Ferretti. Não conseguindo o Tuca Ferretti, tem outros nomes, mas ninguém citou abertamente. Olha, a Seleção do México quer o Osório. Ele pode vir a ser um dos nomes. Então, devagar. Não devagar é, quando... Não é uma coisa assim, ah, é o cara. Não. Calma, eu não acredito que tenha uma proposta formal em cima da mesa pro Osório, não. Tá certo. Quer mandar abraço pra alguém então, Anderson? Porra, mandar um abraço pra todos vocês. Vocês salvam aí a nossa tarde, a nossa noite. Um grande abraço pra todos vocês aí. Valeu. E vambora, tricolor, que esse ano o G4 tá bom demais. E quanto o Flamengo? E olha que vai lá, hein? Flamengo e São Paulo, o que vai acontecer? Pô, é 1-1, cara. Jogo de, dois cabeças de bagre nesse momento, é 1-1. Então tá bom. Um abraço, Anderson, obrigado. Abraço, valeu. Valeu, tudo de bom. Esse é o Estádio 97, esse é o Momento Sem Parar. 3 ouvintes da sequência, vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Vamos lá, alô. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Dudu. Boa noite, quem fala? É Marcelo de Souza Cibuca. Ô, velhinho, tudo bem? Cibuca, tudo bem? É. O que foi? O Vieira uma vez tomou um susto, ficou mais branco que a bunda do Sivuca de medo. Ah, entendi. E esse é Sivuca. E esse susto aí foi quando a mulher se despiu na frente dele. Bate catarro. Eu falei, que nojinho. Vieira. Quando a mulher jogou a camisola no chão, Domênico. Sabe o que ele falou? Você acredita, ele começou a se unhar. Sabe o que ele falou pra ela, Domênico? Ela falou, você não se raspa, que nojo. Não quis saber da mulher. Isso, não falou isso, não. Não falei isso. Esse cara que existe com a mulher. Meu negócio é mulher, Portugal. Isso, Vieira, não ia falar isso. Que isso? Ô, meu velho, quantos anos? Cara? É 4.2, Dodô. RG? Sim. 4.2. Se a vida começa os 40, tem 2, né? Você sabe que tem mulher que tem essas partes bonitas, né? É. Qual que é? Cis orelha, cibuca, entendeu? Ah, entendi. Sensacional. RG, você gostava de ir no bar de vez que eu tomo uma cerveja e jogar uma cibuca? Não. Ah, é legal. Legal. Era bom, né? Mas eu prefiro jogar em casa. Não. E até hoje, está pra nascer alguém pra ganhar de mim no RG na Cibuca. Falou Rui Chapéu, ninguém ganha. Agora. Mas ninguém ganha. Ninguém ganhou de nós. Olha aqui, ó, eu posso falar um negócio? Mano, deixa eu falar um negócio. Não tem esse papinho furado, não. Eu cheguei no resort. E nós ninguém ganhou. Não, sinuca não, sinuca não. Mas no resort eu cheguei e falei assim, não, o Domênico é muito falastrão. Eu vou chegar e vou dar uma surra nele no botão. Aí você chegou, o que que dá uma surra no botão? Cuidado, hein, vou dar uma surra no botão. É, RG. O senhor chegou, eu estava... Pera só um minuto, que agora é importante esse momento. Agora tem um testemunho. O senhor chegou, quem é que estava fugindo de campo? Era o Portuga. Tava tomando limpando. 5-0, velho. No botão? Posso, no botão. Eu tô metendo 5 no Portuga. Posso falar? Eu tô tomando 5 no botão. Meteu 5 no seu botão, velho? O Domênico chacoalhou, fez barba, cabelo e bigode no Portuga. Brasil aqui, acabou o jogo, fugiu. Fugiu. Aí o Vieira falou, então vem comigo. Aí eu falei assim, vamos nós então. Tomou um pau no botão. Tomei mais 4-1. 3-0. Mas você fala tomar pau no botão. Vieira, agora eu vou te falar uma coisa, o Portuga tomou 5 no botão, e aqui ó, saiu rindo, velho. Foi a maior noite dele no episódio. Jamais eu tomaria 5 no botão. Eu dei um show aquele dia. Marcelo, e qual que é o time, Marcelo? O Domênico tomou gol aquele dia. É o maior campeão do Brasil, é o São Paulo Tricolor. Não, pera aí. Você tá de brincadeira, o maior campeão do Brasil. A mão fez bilu-bilu em você, ó, tá vendo? Mas o maior campeão do Brasil é o Palmeiras. Mas você passou mal recibo. Não, porque ele falou mentira, aí é diferente. Mas por que o Palmeiras é o maior campeão do Brasil? Vê lá quantos títulos tem. Vamos. Mas tá contando fax. Que fax? Vamos esclarecer. Reclama na CBF, lá que fala da FIFA. Isso é engraçado, você mete o pau na FIFA e fala bem da CBF. Você pode falar da FIFA, eu não posso aceitar. Mas pera aí, você tá sendo incoerente. É o sujo falando mal lavado. Então tá bom. Eu falo da FIFA, você fala da CBF. Vamos esclarecer isso aí. Palmeiras, o maior. Nós temos um a mais que vocês. Palmeiras, o maior do Brasil. Certo. Peixe, o maior da América do Sul. Aonde? E o São Paulo é o tesouro. Procura, que desses rótulos aí pra vocês aí? Vai se informar. Que desses rótulos pra vocês aí? Vai se informar. O Palmeiras ganhou o rótulo da Gazeta Esportiva, que já até fechou. Está em São Paulo. Fora do estado de São Paulo. Porra, mas fala com o São Paulino aí. Fala você com ele aí. Eu falo, São Paulino, chega que é o São Paulo da mesa quando o Sombra não tá. Vai, Portugal. Ontem aqui foi dito, o Sombra falou, e eu concordo um pouco com ele, que era jogo pra mandar todo mundo embora. Ele falou antes do jogo ontem, o Sombra falou que se perdesse tinha que mandar todo mundo embora no RH. O que que fazemos? O que que faz hoje? É, o que vocês falaram aí pros outros ouvintes, os outros São Paulinos aí que tá dando de 10-0 em qualquer outro time que tá ligando aí, a semana passada, essa semana, tem que eu escuto vocês aí. Não dá pra mandar todo mundo embora, né, meu? Tem os contratos, a gente tem que honrar os contratos aí. Claro. E infelizmente a gente não pode fazer isso, mas realmente tem algumas peças aqui que se tivesse condições de mandar embora seria muito bom pro time aí. Você é a favor de afastar algum jogador para treinar em separado? Ou você acha ainda que esses caras vão render alguma coisa? Seria interessante, mas no conceito do futebol brasileiro você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai perder um jogador que é um patrimônio do clube. Você afasta um jogador, você queima ele para qualquer outro clube, você não consegue vender ele. Então é bastante difícil trabalhar com esses valores aí, né? É, vendo por esse lado, você tem um pouco de razão. Tua expectativa para esse time do São Paulo, é G4, você acha muito difícil, dá para reverter esse jogo semana que vem? Dá uma geral aí. Então, na minha opinião, tem alguma coisa ainda tem alguma bala para queimar ainda, tem alguns jogadores que rendem. O São Paulo não tem um time ruim, tem um time de jogador bom, está jogando ruim. Hoje o São Paulo não tem um time, tem jogadores bons e não um time bom. Mas, ô cara, eu vou te falar uma coisa. Ontem, quando eu vi a escalação, é claro que a gente não vai no treino, não tá vendo o dia a dia do jogador. Não sabe se o cara tem algum problema muito sério. A gente não sabe. Então, a gente fala com ressalvas. O Centurion, problema jogador, sério, velho. Mano, o Centurion, por exemplo, a namorada dele tá muito doente, mano. A gente não sabia disso. Eu sabia. A gente chegou a saber depois. O Centurion, com todo respeito, ele é um jogador que joga pela esquerda, na ponta. E o treinador preferiu colocar um lateral esquerdo pra jogar de atacante. O cara ontem não entrou, velho. O que que acontece? O cara não se adaptou? Compraram o gato por lebre? Qual a tua opinião em cima do Centurion, velho? Então, primeiro eu acredito que ainda não deu tempo suficiente pra ele jogar, né? Eu acho porque algumas figurinhas estão embaixo, você não pode colocar um cara desse pra não queimar o outro jogador. Agora como o Luiz machucou, né? O Luiz Fabiano machucou, eu acredito que ele vai ter um pouco mais de chance de jogar e mostrar o trabalho dele aí nos 3 ou 4 jogos aí que o Luiz ficar afastado. Oh, essa é a grande chance dele. São Paulo, eu vou fazer uma pergunta que a minha mulher ontem falou um negócio, eu fiquei olhando pra cara dela e dei risada. Quando o Pato fez aquele golaço, ela olhou pra minha cara. E que a mulher Paulo olhou pra você e deu risada? Deu? Ela te viu pelado. Não, não. Isso aí quem faz é sua mãe. Brincadeira. Sua mãe. Mãe. Tua mãe ri pra ela. Ô, Lick Gás. Respeita. Ela viu o Portuga, vou falar bem baixinho pra tua mulher não ouvir. Mas você ainda pega uns travecos aí, hein? Pega. Bom, agora você tem concorrência, viu? É o Vieira. A concorrência é o Vieira. Portuga tá com o sino, rapaz. Deixa eu falar um negócio. Falando sério, velho. Quando o Pato fez aquele golaço, a minha mulher comemorou, olhou pra minha cara e falou assim: o pior é que eu tenho que comemorar gol de jogador do Corinthians. Pois é. E eu fiquei olhando pra ele. Mas ele não é do Corinthians, ele está no São Paulo. Ele é atleta do Corinthians. Ah, e o São Paulo não. Aí que vem a minha pergunta. Você acha que o São Paulo tem que fazer um esforço pra comprar esse Pato? Deixa esse Pato de volta pro Corinthians? O que que faz? Porque ela falou, e eu concordo com ela, hoje o jogador de linha melhor que o São Paulo tem é o Pato. É o Pato. É o melhor jogador que tem é do Corinthians, eu concordo com ela. Mas ele não vai voltar mais pro Corinthians. O que você acha, velho? Não volta. Na minha opinião é o seguinte, ó. É, o Pato, pelo que eu tô lendo aí na mídia, o que vocês estão falando é o seguinte. Se o Corinthians arrume uma proposta de 20 milhões de euros por ele e ele não quiser ir jogar nesse time, ele não é obrigado a ir. Então, se ele quiser, se ele falar assim, eu vou ficar no São Paulo aqui, vai acabar o contrato. Ô, mas tá viajando, velho. O Pato, ele tem 60, ele tem 40% do passe dele. O Corinthians, ele detém 60% e o Pato 40%. Se pintar a proposta de 10 milhões de euros, que é o que o Corinthians precisa para não consultar o São Paulo, o cara, Domênico Gato, fora o salário que ele vai receber lá, ele ganha na hora 4 milhões de euros. Tá louco, vai. Você acha que o São Paulo teria 4 milhões de euros pra dar na mão do Pato, velho? Qualquer proposta que chegue pro Pato é interessante pra ele. É uma quantia absurda de dinheiro. Como não é? Você tá louco, velho. Você vai atrapalhar. Ô, mano, se você receber uma proposta pra ganhar o dobro que você ganha pra ir numa rádio que você não gosta de trabalhar, você vai? Bacana, mas não tem futebol, rádio melhor. Vem, ó, rádio melhor. Olha os lugares que o Pato foi convidado aí, foi sondado. Vamos lá. Ele não gosta de trabalhar. Velho, o Pato, no mundo que ele vive, o Pato é meio pancado. Responde a minha pergunta. Eu vou te responder, você vai entender. Calma. Relaxa aí. Negócio é o seguinte, Vieira. Dos mercados que o Pato foi sondado, ele foi cogitado. Estados Unidos. O Pato foi cogitado na Itália. O Pato foi cogitado na Turquia. E, se não me engano, acho que Inglaterra também, porque falaram do Southampton. Então, querendo ou não, desses quatro mercados, vamos lá, Estados Unidos, Turquia, Itália e Inglaterra, só tem lugar top. O Pato, velho, no mundo paralelo que ele vive, porque o Pato é meio pancado. O Pato, se ele estiver jogando no São Paulo ou no Azerbaijão, pra ele vai estar na mão. O Pato, velho, ganhando 4 milhões de euros na mão, na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na Turquia, velho, você acha que o Pato não vai? Você tá de brincadeira. O Pato, no mundo paralelo que ele vive, Domênico Gato. Vai. Porque o Pato, por tanto, faz agora, o que fez. Velho, com a mulher que ele tem do lado, a Fiorella, com 4 milhões na mão, a pé, o Pato. Morando na Itália, na Inglaterra, Estados Unidos ou Turquia, velho. Tá mal a vida do Pato, viu, patrão? Contar uma novidade? Eu concordo com tudo que você falou, acho que ouvindo também, mas vou te falar. Ainda com tudo isso, jogador de linha, ele é o melhor que o São Paulo tem, mas com pé nas costas, irmão. Por enquanto. Mas eu também acho. Pé nas costas, velho. O gol que ele fez ontem, mano. Na gira da bola, a gente jogou a bola na várzea. O gol que ele fez. Mas tá jogando bem. Ele joga uma bola. Ele sabe jogar. Agora, o problema é que ele não tem vontade de, né, jogar. É verdade. Aí que tá. Mas, ó, amigão, se você estivesse na condição do Pato, depois disso que eu te falei aqui, você permaneceria no Morumbi ou você aceitaria uma proposta de onde viesse? Então, mano, o problema é o seguinte, ele já tá num lugar melhor do mundo pra ele jogar, que é o Morumbi. Eu não vi ontem. É o melhor lugar que tem. Mas, é o melhor que eu não vi isso. Agora, uma informaçãozinha é a seguinte: se o São Paulo fizer engenharia pra tentar comprar o jogador, é fora total de cogitação do São Paulo morrer com os 800 pau que ele recebe. Mas brincadeira que São Paulo não tem condições de pagar 800 e me consta que ele também não quer diminuir o que ele ganha. Então é muito difícil. O São Paulo pode até conseguir com o Corinthians um acordo, não sei. Mas não vai pro salário, o Corinthians quer o dinheiro. É, mas o Corinthians não tem acordo, meu. O Corinthians deve estar perdendo tudo, ele aceita qualquer coisa, hein? Mas na minha. O Corinthians não aceita essa proposta, mano. Não, 40 milhões de reais pro Corinthians é troco de pinga, velho. Então tá bom, hein? Quem tem 1,2 bilhão pra pagar, Domênico Gato, que tem 40 milhões, velho. É louco. Isso, perdeu. Já era. Manda um abraço pra alguém, fundo perdido. Manda seu abraço pra alguém que é o momento. Um abraço pra todos vocês aí. Parabéns pelo programa aí. Mandar um abraço pro pessoal da empresa, o pessoal da Modini. Boa. Pessoal aqui também de perto de casa aqui, a família do família Cibuca aqui, o pessoal da Vila Verde. Muito obrigado a todos. E queria mandar um abraço aí, o RG. Tem como mandar pra minha esposa? Qual o nome? É, Dona Célia. Ô, Dona Célia, hoje é sexta, né? Dia de ver sexta. A cabeça do bacalhão, hein? É verdade. Hoje é bola na Cibuca, hein? Bora pra dentro. Ô, Portuga, hoje eu vou lá na Vila Maria também. Vai lá na Vila Maria, vai ser muito bem recebido. Vila Maria é nós, hein? Fortalece nós no Samba 6, é o seguinte. Grande Vila Maria. Deve começar meia-noite. Chega às 10, véio. Vai no bar do Fabinho. Toma um pouco antes de chegar ali na quadra. Cola aí no bar do Fabinho lá e é nóis. Como churrasco vai estar rolando. Vamos ver se vê na quadra lá hoje. Ô, mano, você vai na Vila Maria hoje lá? Não, hoje não. Eu vou dar uma passada assim. Vai mesmo? Vou. Vai encostar? Vai encostar. Fala aí, fera. Uma última pergunta aí. Você também é bom de sinuca? Não, eu jogo sinuca. Eu jogo sinuca, mas tem uma véia que ela é conhecida lá no bairro lá como Rui Chapéu. Rui Chapéu, a véia? A véia pega no taco e avisa como ninguém. Aí fora do ar eu te falo quem é, tá bom? Tá bom, então. Abraço. Falou, velho. Boa noite a todo mundo aí. Parabéns pelo programa. Falou, meu. Um abraço. Falou. Tchau, tchau. Vamos lá, esse é o momento sem parar do Estádio 97. É, três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos então com hashtag sem parar oficial. Peraí, Domênio, tem coisa aí. Me ajuda aí. É o momento de você parar, mas o RG tá mostrando uma notícia. O Mano comenta a notícia. Rapaz. O que foi? Mano, a notícia é a seguinte. Mas é um comentário sucinto, hein? Vamos lá. A manchete diz. Não se estenda. Mulher fica com dinossauro de brinquedo preso na vagina. Mano, seu comentário. Olha, velho. É complicado, meu. O que ela vai alegar quando ela chegar no hospital? Pô, eu escorreguei e caí em cima do dinossauro, velho. É difícil. Tá brincando com o dinossauro. E segundo o dinossauro, ele tá feliz aqui. Mas qual que é o tipo de dinossauro? É o Tiranossauro Rex. É o Tiranossauro Rex, que é aquele que tem a cabecinha pequena. E o pescoço que parece uma girafa. Exatamente. O samba hoje é o Pega Rex também. Esse também tá... Alô? Alô? Quem fala? Ela utilizaram o dinossauro depois ou ela levou pra casa de novo? Levou de volta. Lavou e devolveu. Levou, tá novo. Ele saiu meio... Quem fala? Luiz. Luiz do que, Luiz? É Luiz Ricardo Nakaya Esteves. E quantos anos? 31. 3.1, RG. Hoje. Hoje, RG. Sexta-feira, RG. Ano passado me deu um trabalho. O que foi, RG? Nossa, lá em Santa Isabel? Ah. O que aconteceu? Nossa. Deu trabalho, é? Deu. Quem que deu trabalho? A casa lá, velho. Começou a chover muito. Ah. E aí entupiu na caia. Elas foram? Na caia! Entupiu! Sensacional! Aí eu vou falar uma coisa. Sexta-feira, às 7:30 da tarde, da noite, o cara vem e dá um chapéu assim, bate de bicicleta ainda, velho. Golaço, RG. Que fase, viu? Luiz, na hora, RG. Que bairro que você mora, velho? Eu moro aqui na Vila Bela Vista. Vila Bela Vista. E qual o time que você torce? Aqui, cadê o Mano? Sobe o hino, Mano. Aqui é Corinthians. Ah, Coringão, mano. É tudo nosso, velho. Vai, mano. Ô, amigão. Fala aí. Se fosse o Tite agora aí na opção aí de colocar com a camisa 9 no lugar do Luciano, que acabou lesionando o joelho e só volta em 2016, você colocaria quem? O Danilo, o Mendonça, o Romero? Daria uma oportunidade pra algum menino da base? Qual seria a sua alternativa aí se você fosse o Tite? Pô, mano, pra quem já teve Ronaldo, pra quem já teve até o Viola, vamos colocar nesse bolo aí, cara, não dá. O Wagner Love, eu, com 120 quilos, jogo mais que ele, cara. Então, sei lá, deixa o Danilo, que é mais experiente, e segundo tempo, bota a correria dos lados, bota o Mendonça, né? Então, mano, mas porra, esse que é o problema, né, cara? Depender do Danilo, que hoje não tem uma condição física aí... primorosa. Mas, mano, dependendo... O que a gente vai fazer? Mas, mano, dependendo como se arruma o time, falando sério, se você... colocar o Danilo só pra fazer pivô, claro que ele não poderia ficar acompanhando lateral, que ele não tem condição pra isso. Deixa ele só lá pra segurar um zagueiro e um volante na marcação, ele não vai se esforçar tanto e pode ser que ele jogue. Mas só pode fazer isso. Mas não pode não colocar ele, né, pra marcar lateral. Você vai perder um na frente, né? Mas é que tá, velho. Você não pode hoje deixar um jogador, luxo, né? Tá certo? Só pra fazer essa função de atacar. Hoje o time e o Corinthians tem essa característica, todo mundo participa, todo mundo ajuda, cara. Se você abdicar, talvez, de um jogador, você vai estar jogando com um a menos, principalmente naquela saída de bola do adversário, que o Corinthians ele tem como praxe adiantar a marcação e forçar que o zagueiro consiga estourar a bola para frente. Porque a partir do momento que você deixa a zaga do adversário começar a trabalhar a bola e tocar para um jogador de mais qualidade, acontece o que aconteceu na quarta-feira diante do Santos. Você tem que adiantar sempre a marcação. Eu sei que isso cansa. Eu sei que todo time tenta, ao máximo, ter esse tipo de postura. Os treinadores até tentam pedir para os jogadores, mas os jogadores não querem fazer isso, porque eles sabem que cansa. Quando você adianta a marcação, você pressiona a saída de bola do adversário, você força o chutão. Não dá pra fazer. A partir do momento que você deixa os zagueiros tocarem para os volantes tocarem a bola para os meias, aí já começa a complicar. Você tem um meia de qualidade do outro lado, já ferra o teu time. Mas, ô amigo... Vai ficar lento, né, mano, se deixar o Danilo, o Jadson, que já não é muito rápido, o Renato Augusto, que também cadencia. Sim. Aí fica complicado, o time vai ficar sem velocidade, né, cara? Também acho, mano, mas que azar que o Corinthians deu, hein, amigão? O Corinthians, ele tinha aí o Wagner Love, todo mundo tava com o pé atrás com relação a ele. O Luciano foi pro Pan, fez um belo Pan-Americano, o Tite falou, opa, vamos dar uma chance pro moleque, eu acho que ele melhorou. O moleque entrou, escorou, é dica, né? Marcou 5 gols em 3 jogos, cara. Aí o moleque vai lá e ferra o joelho, cara, tá louco, hein, meu, que zica, mano. E assim, pelo que a gente tem de histórico, aí nunca volta 100% como era, né, cara? Sei lá. Né, então, é ruim até pra carreira do cara. Ó, então, essa é uma crítica que eu vou fazer à medicina hoje, cara. Essa é uma crítica que eu farei à medicina. Velho, um cara opera o joelho hoje, tá certo? Por mais que seja um ligamento cruzado... Você não vai se meter na medicina nacional. Não, é verdade, gente, é verdade. Porra, 8 meses parado, de 6 a 8 meses parado, isso é um absurdo, gente. 6 a 8 meses parado, se ele tivesse que fazer um transplante de perna. O que faz? Dá bomba pro caboclo? Ah, não é bomba, Portugal. Pô, tinha que ter um tratamento alternativo aí que fizesse o cara voltar no máximo em 2 meses. Porra, antigamente você fala, pô, o cara vai ficar, sei lá, 6, 8, 10 meses parado. Tudo bem, era antigamente. Mas hoje, cara, com tanto avanço na medicina, com tantos exames e cirurgias aí que você consegue diminuir esse tempo de recuperação, você ainda depender de uma situação como essa. Porra, 8 meses pro jogador de futebol, cara. Um cara, é muito carreira, um cara que tem uma carreira, sei lá, vamos colocar de 20 anos, se o cara se lesionar talvez aí 2 vezes e ter que ficar parado de 8 a 10 meses parado, ele sacrifica talvez aí 2 anos da carreira dele. Porque quando você volta, não é que você volta e fala, opa, já tô apto. Você tem todo um período aí também aí pra recondicionar tanto a sua musculatura quanto a sua confiança. Porque o jogador, quando ele tem uma cirurgia como essa, aconteceu com o Ganso e ainda acontece com o Ganso, por mais que as pessoas digam, não, o Ganso tá 100% clinicamente, eu não acredito nisso, não. Complicado, eu não acredito nisso, não. Porque além do clínico, tem o psicológico. Lógico que tem. O jogador ele não se sente confiante. Não. O jogador ele nunca mais vai voltar a ter aqueles disparos ali, aqueles tiros que ele dava antigamente. Você vê o Ronaldo. O Ronaldo passou por inúmeras cirurgias do joelho e a cada vez que ele voltava mais lento. É verdade. Tanto na parte clínica que, claro, o Ronaldo é um cara que não se condicionou, né, mas... Você viu o Ronaldo, ele nunca mais teve aquele arranque que ele tinha antigamente. O jogador, ele tem isso daí, porque ele falou, opa, será que tá bom mesmo? Será que eu não vou ter de novo, talvez, aí uma ruptura de ligamento? O jogador, ele fica com o pé atrás, até o psicológico, cara, né, mano? Afeta também, né? E sabe o que é triste no caso do Luciano, cara? Contusão desse jeito, principalmente quando o cara machuca sozinho, cara. Ele não tinha ninguém, a qualidade dos gols. Eu tô com dó porque ele tinha tudo. Não, ele tinha tudo, é verdade. Que ruim de bola, bom é você. Tá de brincadeira. O Luciano, ele tinha tudo, velho, pra concorrer ao prêmio Puskas esse ano. Não. Era um gol mais bonito que o outro, velho. Era um gol mais bonito que o outro. Obrigado, mano. Prêmio Pulgas, ele falou. Prêmio Pulgas. Momento fala, o Guga na cueca, só se for. Fala. Ô, mano. Fala, mano. Mas outra coisa também que tá me deixando cabreiro é o Malcom, né, cara? O que tá acontecendo com o Malcom? Mano, tá dominar uma bola, cara? Ô, velho, esse cara não acertou um passo. Parece pai de santo mirim, pai de santo ele estagiário. Ele não dominou uma bola, Portuga, pra deixar uma quadra de squash ele, a bola bicho, baixa e corre. Bicho, pra matar a bola precisa de uma 765 e não acerta um passo, hein? Tá difícil esse Malcom aí, tá, mano. Tá difícil, cara. Ele é bom jogador, é moleque novo, tem muito o que aprender, mas, cara, sei lá. Já era pra ter pego uma cancha maior, né? Ah, é verdade, mas o Malcom, velho, não dá pra gente criticar não, porque ele tava jogando bem, ele tava numa crescente. É verdade que as últimas partidas dele com a camisa do Corinthians aí não foram muito boas. Mas é um jogador que tem qualidade, sim. Vamos dar um pouco mais de tempo pro moleque aí, porque o moleque eu vejo um futuro legal pra ele. Olha, ele é bem novo ainda. Tem informação que tá pintando aqui, o pessoal tá comentando no Twitter, a possibilidade aí, talvez, do time da China repatriar o Wagner Love. Você tem que beijar o chinês na boca, velho. Eu levo em Guarulhos, mano. E melhor que repatriar o Wagner Love, amigão, eles estariam dispostos a colocar no rolo, na negociação, Tardelli. O Diego Tardelli. Eu duvido. Caramba! Não, a informação é essa, Domenico. O Tardelli, ele não teria se adaptado à China lá e ele estaria insatisfeito. E os chineses têm uma boa impressão do Wagner Love lá, porque ele jogou algum tempo lá e parece que fez algum sucesso. Ô, mano... Mas ele vai querer voltar, velho? Leva você. Ô, mano, faz o seguinte. Ó, se eu fosse você, eu pegava o Wagner Love, colocava nas costas, levava até a China e trazia o Tardelli e volta nas costas então, também. Puta presente. Ô, amigão, se pintasse uma dessa, velho... E aí tem que pensar, né? Se pintasse uma dessa, hein, bacana. Meu Deus, hein, mano. Mandar o Wagner Love trazer o Tardelli... Mas eu duvido. Sei lá, o Tardelli é muito bom jogador, cara. E tem que ver o salário também, né, mano? Saiu ganhando quase... Que se dane, velho. Aí nessa altura do campeonato, hein, mano? Salário nada. Manda o Wagner Love e traz um coin. Acho que o Wagner Love ganha quanto no Corinthians? É que você não ganha pouco, não. Não ganha pouco, não, meu irmão. É meia milha, o Wagner Love ganha 500 pau. É isso aí. Ele e o Christian. Você tá jogando 500 pau. O Christian e o Wagner Love somados, eles custam 1 milhão pro Corinthians. Eu não sei quanto custa, mano, o Tardelli, né? Também não deve ganhar. O Tardelli, ele foi pra China, Domenico Gatto, ganhando muito próximo de 1 milhão por mês. Muito próximo de 1 milhão por mês. Mas é que tá, o Corinthians ele tem hoje 2 jogadores ali que somados dão salário do Tardelli, que é o Wagner Love e o Christian, e nenhum deles estão sendo aproveitados. Deixa eu mandar um beijo rapidão aqui, Domenico Gatto, pra doutora Andréia, esposa do meu advogado Jonas aí também. Boa. E ela é advogada, se vocês precisarem de qualquer coisa. É boa advogada, mano? É, ela falou que... Qual é a área que ele atua? Qualquer área. Qualquer área, ah, advogada. Então é multiuso, mano. Se o Bruno tivesse contratado a Andréia, ele já tava na rua. Ah, é? Me passa o telefone dela depois, que eu preciso conversar com ela. Mas, então, ó, amigão, com relação ainda a essa presença aí, talvez, do Wagner Love no elenco do Corinthians, eu acho o seguinte, se houver a possibilidade de fazer um negócio, tem que fazer. Porque o Wagner Love, ele já teve tempo, já teve uma sequência de jogos e até agora ele não conseguiu vingar. A partir do momento que ele persistir, tá certo? Com a camisa do Corinthians ali jogando, a rejeição dele tende a aumentar. E aí vai ficar realmente difícil pra ele e pro Corinthians. Então, se houver a chance de mandar o Wagner Love de novo pra China, tem que mandar sim, cara. É, e a torcida acabou com a paciência, né, mano? Já não vai mais, cara. Já teve histórico que ele era do Palmeiras e tudo mais. Mas esse negócio de jogar no rival, aí eu não coloco na balança, não. Sabe por quê, cara? O Edilson jogou no Palmeiras, jogou muito no Corinthians. O Rincón jogou no Palmeiras, jogou muito no Corinthians também. Então eu acho que esse negócio de jogou no rival, aí a torcida pega no pé, eu acho que isso daí já foi, cara. Isso são outros tempos do futebol. E mais uma perguntinha, amigão, pra gente finalizar a sua ligação aí, você poder mandar uns abraços pra quem você quiser. Você acha que o Corinthians consegue reverter essa situação aí do jogo contra o Santos na próxima quarta-feira na Copa do Brasil? Cara, eu acho que se jogar desde o começo, como jogou segundo tempo, meio do segundo tempo na Vila, eu acho que dá, cara. É difícil. O meio campo do Santos tá encaixadinho ali. O problema aí é que é muito bom. O problema aí é o gol fora, né? O problema vai ser vocês não tomarem gol, né? Não, isso é o problema. Como eu falei, tem o Ricardo Oliveira, cara. O atacante tava aí moscando, ninguém foi lá, o Santos foi e trouxe o cara, entendeu? Mas o cara é bom, então, tá bom. O cara é muito bom. E o jogo de domingo, Corinthians e Cruzeiro? Qual é o seu placar? Aí já foi, né? Mas é 3x1, 3x1 Corinthians. Pô, Cruzeiro é freguês. Vocês estão achando que vai ser boi assim, de jeito aí que vocês estão falando? Não, Cruzeiro é freguês do Coringão, mano. E o Profechão não aguenta mais, já tá velho, tá quebrado. Você tem que me respeitar que eu caí, mas eu sou um grande profissional. Eu fiz muito pelo Corinthians, até o mano queria que eu voltasse uma época pro Corinthians. É mentira ou não? Gosto do meu trabalho, tá certo? E ó, um abração aqui também, aqui, ó, pro Vinícius e pro Pietro, que estão fazendo aniversário hoje, corintianos doentes, mano. Tem certeza? Então tá bom, meu velho, um grande abraço pra você, viu, Luiz? Together, valeu, véio. Dodô, obrigado. Bom, gente, valeu. Vocês são Oda mesmo, parabéns. Tá rolando a promoção da Bozano ainda? Tá, nada, fala ainda. Só a nova linha Bozano me garante um bagar fenomenal aí. Boa, garantiu aqui o kit, tá bom? Vai poder tá bem barbeado na balada e afiar a espada. Ah, um abraço. Um abraço pra vocês aí. Valeu, mano. Tudo de bom. Tá certo, tá fechado então, um momento sem parar, né? E olha só, e se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, assim, ó? Hã? Pensou nisso? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia, né? Baixe o app Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam assim o Sem Parar, né? Então vamos lá, não perde tempo não e curta o que a vida tem de melhor, hein? Sem Parar, meus amigos, em todo o lugar, hein? Estádio 97 e também em nome aqui, Tio Verde, BV Financeira. Tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode muito mais. E a loja do estádio, hein? E a loja do estádio? Está no ar a loja online do Estádio 97. Na loja do Estádio 97, você pode adquirir os produtos e presentes licenciados pelo seu time do coração. Eu vou comprar uma caneta do esporte pro meu amigo Matuidi. É, Juninho, chega rapidinho na sua casa. Vai comprar um produto do seu time ou presente para os seus amigos? Esqueça o shopping. Agora é na loja do Estádio 97, né, Aguinaldinho? Ai, eu vou presentear a Domênica com uma coqueteleira do porco. Sai pra lá, meu, que isso? Acesse agora mesmo loja do Estádio 97.com.br. Somente produtos oficiais e você ajuda o time que você ama, né, não, JJ? Tem porta-copo do tricolor, Magnus. Inânimo. Em breve também com os produtos do Estádio 97. Loja do Estádio 97.com.br. É verdade, a loja do Estádio 97. Você não pode esquecer, não, que tá no ar já aí a loja online. Quer comprar um caneca pro meu cozinho? Ah, você precisa fazer comprar? Meu cozinho, um caneca. Acessa lá então. Fazer. Não, tudo bem, eu sou Palmeiras aqui. Você torce pro Vermelho? Não, você é um salame. Palmeiras? Que salame? Ele não é palmeirense. Lógico que foram lá, ficaram lá falando tudo do Verdão lá. Todos eles, lá. Todo mundo virou palmeirense aquele dia lá. Vai comprar um produto do seu time ou presente pros seus amigos? Olha só, o nosso... Como é que chama ele mesmo? Jacquin. O Jacquin. É que eu confundo ele com o Fogá. O Fogá é o bravo lá, né? O Jacquin. Olha o Jacquin. Vocês sabem que vocês trabalharam mal hoje, né? O Jacquin, esquece shopping, esquece o shopping. Agora é loja do Estádio 97. Bom, tá bom? Acesse www.lojadoestadio97.com.br. Somente produtos oficiais e você ainda ajuda o seu time, hein? Viu só, Vieira? Ah, demais. Quer comprar caneca do Grêmio, tem pô, lá. Pô, tem caneca do Grêmio, chapéu, chaveiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muleta do Cruzeiro? Que eu vou precisar de uma muleta. Tem muleta do Cruzeiro? Muleta do Cruzeiro? Olha, tem uma muleta lá, o cara tá me oferecendo. Olha, muleta não tem. Muleta não tem, ô Lucha, mas tem um moletom cinza que é o bicho. Moletom cinza, é pra Fera Raposa, né? Nunca mais cheirando, né? E olha, tudo isso chega rapidinho na sua casa. Então acesse lojadoestadio97.com.br. Ah, também tem no Facebook, hein? facebook.com/lojadoestadio97. Acesse. Boa. Tá certo? É a loja do Estádio 97, meus amigos. E agora, o Sombra chegou e o que vamos fazer aqui? Antes de você ir embora, você tem que fazer uma, responder uma pergunta. Eu? O que você acha do jogador Iago Pikachu, Domir? Bom jogador. Não é bom jogador, mas bom jogador. Que ele fez ontem? O lateral direito lá do Paysandu, joga bem esse moleque aí. Bate e ele na bola quase, bem, né? Ele quase veio pro Palmeiras. Ele só aí, não veio pro Palmeiras porque o Palmeiras rejeitou por causa do nome. Achou que a torcida ia pegar no pé. Eu acabei de falar isso lá fora, que porque era um nome, polêmico, mas isso é uma grande bobagem. É verdade. É uma grande bobagem. O São Paulo contratou o Caramelo. É bom jogador, mano. Tira bom o Pikachu, jogador. Fica com o Iago. Então, mas o jogador já vinha rotulado, né? E se Pikachu. Pikachu. Lembra do Caramelo? O jogador ele já vinha rotulado, mas aí a diretoria do Palmeiras, na oportunidade, achou melhor não trazer por causa disso. Se o jogador vira São Paulo, eu vou falar, eu quero o te Pikachu. Por exemplo, ó, se fosse assim, Zé... Diga. Você não teria o operador de áudio que trabalha aqui de manhã. Por quê? O Leone, qual que é o nome trabalha do Leone? Ele não trabalha mais aqui. Vai embora? Vai embora. É o Lala. O meu sonho é não ter ninguém trabalhando aqui. Aí, essa é uma boa, velho. É só robô. Uma rádio fantasma, Zé. Aliás, não vai ter nem dono. O dono vai ser robô também. Tudo robô, Zé. Aí ferrou. Não artista. Eu narrei o que? Não artista. Aliás, o Portuga tá parecendo um robô do Perdidos no Espaço. Verdade. Parecendo um robô gigante. Verdade, Cadê o representante da Palestina? Esse palestino? É. Não chegou ainda. O palestino, onde você tá? Você ficou sabendo da última, Zé? Ele é da Basileia. Ele tá marcando o bar o filho dele... do filho no, numa mesquita. É bar... O filho dele vai comemorar o bar mitzvah dele, velho, em Dubai. Mas pode entrar. Hoje, Zé, ele foi fazer o exame aquele lá. Ah, é? Então... Aí é o dedo. Ele faz de cada dois meses, um mês. Gosta, ele tá indo lá, cara. Pra... Ele fica preocupado com esse negócio. O Benjamin ficou com essa coisa aí, né? De ficar preocupado, de ficar doente. É. Aí ele fala, não, vou de novo. E vai toda hora, cara. Ô, Domingo, podemos pedir notícia do dinossauro pro Zé também, tá? Não. Melhor não. Zé meio é, deixa pra lá. Muito bem. Vamos trazer mais ouvintes, 3284-7097, 3284-7097, vai tocar umas drubas, Dodô. Mais ouvintes. Chupa, alô. Chupa, Domênico. Chupa eu. Fala, Dodô. Chupa ele lá, o trouxa. Não sou eu hoje. Oi. Fala, meu campeão, consegui de novo. Meu campeão. Opa. Vai rolar um clima, hein? É. Vai rodar um bulão. Sobe o ídolo. Pera. Vamos lá, teu nome completo. Eu já liguei. Alexandre Tavares de Figueiredo. Da outra vez eu não consegui falar o nome completo. Agora falou. E quantos anos você tem? 41. RG. E começa aos 41, né? É verdade, mas na época que você ligou, você Tavares aonde, velho? Ah, sensacional! Do mesmo lugar? Ah, mas é sensacional. Do mesmo lugar, Hoje tá impossível, hein? Tá certo. Hoje tá impossível. O meio-campo de São Paulo também Tavares ali. Tava. Não conseguia tocar. Tava meio bola, Tavares. Tava Tavares. É, horror totalmente. Lembra do Tavares de Chiconísio? Lembro. Bom, lembra? Bebia pra caramba. E uma das maiores bandas negras foi o Tavares. Tavares. Ah, é? Não, a maior banda negra que teve é o Fat... A banda Earth, Wind & Fire. Não, o Fat Quem? Family. Tavares de Miranda. É. Tavares verdade. De Miranda. O comunista. Era. Quem? O Tavares de Miranda era um colunista social. É. Mas isso é papo pra quem tem 70 anos de chique. Idade. Ô, chique. Nanico, anão! Chique! É, mas pico de papagaio. Pico de papagaio. É. Ai, ai. Ô, velho aí, o time. Sobe o hino aí do Todo Poderoso. Todo Poderoso só tem o Corinthians e Deus. Isso! Só o Corinthians e Deus. Segundo Benja, há controvérsias. Não há, não. Segundo Benja, há controvérsias. Não é, não. Ele fala assim, eu não vi, não sei. Não é, o não. O Benja, ele só acredita naquilo que ele vê. O Benja é o primeiro judeu católico que existe. Você acredita mesmo nessa seita que ele tá lançando? Qual? Judeu católico. Sim. Você acredita nele? Sim, ele tá tentando migrar. Ele falou que as pessoas têm que ser mais ecumênicas. Ah, então. Ele falou, hoje em dia, acreditar em um só Deus é pouco. É. Ele é a favor de abrir novos horizontes. Ele acha que pode vender mais camisetas. Sim. Ele falou, você pode ampliar o leque. Ele falou, porque aí você agrada judeus e católicos. Exato. Ô, amigão. Fala aí, mano. Coringão perdeu aí o Luciano Ronaldo pro decorrer do Campeonato Brasileiro. Luciano Ronaldo. E há quem diga que tinha até ofertas chegando da Europa. É, bem, e elas é recuaram bem agora, né? É, igual quando bate o carro. Você vai comprar o carro do teu vizinho, você negociou com ele. É. Ele fala, mas deixa eu ficar mais esse final de semana, porque eu preciso ir na casa da minha sogra. Deu ali, uma porrada. E eu já volto. É. Aí na hora que você olha no domingo de manhã lá, o carro tá com o capô amassado e sem uma lanterna, ô Zé. Mas digamos você que falou, não foi só um capô amassado, né? Ah, digamos que assim. Quebrou o eixo de roda. O eixo tá. Não, o eixo de roda. Não acho, não. Não acho, não. O Corinthians, ele tem todo um aparato médico, tá certo? Que vai dar todo o suporte pra ele. Inclusive, ele vai ser operado por um dos maiores cirurgiões de joelho do Brasil, que é o Joaquim Grau. Num curandeiro ele vai. Tá certo, ele vai ser operado. Você tá fazendo permuta com agora o cara do joelho também? Não, não, mas o Joaquim Grave é uma referência no Brasil, velho. Não, não é. Jabá. Meu joelho é intacto. Mas ele, tá, mas ele é cirurgião ou trabalha? Esse virou daqui a pouco vai fazer jabá agora com churrascaria, com açougue. Pode ser. Pizzaria, mas pode ele ser. Mas ele é médico ou é músico? Quem, o Joaquim Grava? É. Por que você tá louco, mano? Tem o Joaquim Grava. Tem um estúdio, ele catar. Tem um estúdio, pode ser. Não, grava, vai se catar. Grava poesia. O Corinthians, ele tem ali no seu departamento médico, é um dos melhores médicos do Brasil. Então o Luciano vai estar bem assistido com relação a essa lesão aí. Acho que não vai ser nada grave, não. Mas, ô amigão, e com relação à expectativa do Corinthians aí no Campeonato Brasileiro? Iremos de Wagner, Love e Danilo até o final do ano ou você acha que o Corinthians pode buscar alguma opção aí na Série B, C ou, quem sabe, na Série D do Campeonato Brasileiro? Olha, vou te falar, o Portuga falou de curandeiro aí, quem deve ter ido num pai de santo foi a família do Wagner Love, né? É. Pra zicar o Luciano desse jeito, cara. Olha, mas ele não deu certo. Ele tem que ir no pai de santo pra pedir pro pai de santo fazer com que ele volte a jogar o que ele já jogou também, viu? Mas que não adianta só ali, né? Eu acho que a gente trouxe a cópia, o pessoal trouxe a cópia, o clone da China do Wagner Love, né? Se parar pra pensar, não é ele, é uma réplica dele. Mas, ô amigo, e essa possibilidade aí que tá pingando na mídia agora aí do Wagner Love ser repatriado pelo clube chinês? Escutou essa? Conta um negócio pro Sombra de novo, mano. O que tá pipocando na internet aí, Sombra, o pessoal já tá comentando aí, é o fato do Wagner Love poder retornar pra China, pro clube dele que ele jogou lá. Porque o Diego Tardelli não teria se adaptado ao clube chinês e o pessoal tá meio que com o pé atrás com relação ao futebol do Diego Tardelli. Como eles gostavam muito do Wagner Love, eles estão talvez aí pedindo o retorno do jogador e possivelmente colocando o Diego Tardelli numa possível transação. Nossa, mas é uma troca que pro Corinthians seria... Nossa, você caiu do céu, velho. O Silvio Santos, você troca a caixa de posse por uma bicicleta zero? Sim! Sim! Nossa, agora! Olha aí, Silvio! Cara, né? Eu acho difícil agora, isso acontecer, mano, né? Porque é difícil você conseguir enganar um chinês. Que? Mas difícil, é um chinês difícil. Português que quer fazer então, isso? Véio, o chinês, ele tem aquele jeitinho. É o Zé Xiang. Que é o chinês Joaquim? Né? O chinês tem aquele jeitinho. Futebol, mas... Fazendo lá Joaquim. Aquele frango xadrez. Mano, o Zé tá conversando com a tua noiva lá fora. Deve estar contando mil podres a seu respeito. Não tem problema, não. Minha vida é um livro aberto, véio. Tranquilo. Mano. Você arrancou várias páginas. Não, tá tranquilo. A vida dele é um livro aberto com todas as páginas coladas. Mas, ô amigão, se acontecer isso de fato, velho, Deus vai bater no peito e falar assim, ó, vai Corinthians, mano. É ou não é? É lógico, Deus é fiel, né? Ele vai falar, pode vir. Puta bobagem, velho. É verdade, velho. Nossa, Deus no meio do futebol, é verdade, doa quem doer, RG. Se acontece isso daí, cara, Deus vai bater no peito e falar que é nós, eu sou Corinthians. Tem que perguntar pro Wagner Love se ele vai topar isso aí. Ah, cara. Mas ele se ele não topar, você dopa o cara, joga ele... É verdade, RG, ó. Dopa o cara, joga ele bêbado no navio, mano, manda pra China, velho. Quando ele acordar, já tá lá, velho. Duvido que ele queira voltar pra China. E, ó, amigão, o Coringão consegue reverter esse placar adverso aí de quarta-feira contra o Santos na próxima quarta? Ou a Copa do Brasil já foi pro vinagre? Eu acho que azedou pra gente, viu, mano? Esquece Copa do Brasil, velho. E ó, vou te falar, velho. Eu acho que azedou. Me dói falar isso. Mas teve jogadores do Corinthians ali que eu acho que devem ter achado bom ter perdido pro Santos lá de 2-0. Porque aí só fica com o Campeonato Brasileiro, não tem mais muitos jogos. Quando der pra folgar, porque vai ter rodada da Copa do Brasil, o cara folga. A impressão que eu tenho aí, pela partida que o Corinthians fez na quarta-feira passada, foi essa. Uma hora quer sair pra disputar a Sul-Americana. Agora quer sair pra ficar só no Brasileiro. Mas sabe por que eu falo isso? Mas o RG, sabe por que eu falo isso? Os jogadores do Corinthians já estavam com um papinho durante a semana aí, antes de acontecer esse jogo contra o Santos. Mas é dinheiro, e que estavam cansados, então. Mas vai colocar na cabeça do jogador. É dinheiro, o dele tio. Tá em dia. O dinheiro é pro clube. Mas jogaram até o... Os jogadores, Portuga, tinham alguns falando que estavam muito cansados, que não sabiam se o Corinthians ia com força máxima. O próprio Tite colocou dessa forma também, falando que o Corinthians aí tinha jogadores desgastados ali que não sabia. Ele falou antes do jogo, inclusive. Então, é o que eu tô falando. Verdade. Antes do jogo. Tem razão nisso. Então, já existia um burburinho de que o Corinthians não ia com a equipe titular pra Vila. Foi, porque a mídia pressionou, todo mundo falou que era um absurdo, que o jogador só joga de quarta e final de semana e o cara achar ruim. Então vamos ver no segundo jogo qual vai ser a postura do Corinthians. Não, mas só pra complementar. A escalação dos jogadores. Mas só pra complementar com relação a esse primeiro jogo. Durante a partida, RG, pela postura do time do Corinthians dentro de campo, parecia que os caras tinham jantado ali uma feijoada antes de começar a partida. Tudo bem, então vai com reserva pro segundo jogo? Não, não vai, vai titular. Agora, uma coisa que eu tô notando é que vocês corintianos não estão falando do jogo de domingo. Eu acredito, mano, tudo bem, Cruzeiro não é aquele bicampeão brasileiro. Mas contra o Palmeiras, quem viu o jogo, Cruzeiro jogou melhor que o Palmeiras. Quase empatou no final, né, Dudu? Perdeu porque é futebol. Mas o Cruzeiro, não, cuidado. Mas o Cruzeiro Portuga, não é um time de porcaria que vocês vão jogar, não. Eu não tô falando que é uma porcaria. É um o time do Cruzeiro tem um bom time. O time do Cruzeiro não é besta. Bom técnico. Só que o jogo de quarta-feira, na minha opinião, é muito mais importante. É um torneio eliminatório, cara. Vocês estão na liderança, cara. Mas não importa. No Campeonato Brasileiro, você tem um turno inteiro ainda pra correr atrás. Você ainda pode reforçar seu time trazendo um outro atleta, quem sabe esse centroavante da Portuguesa. E o Campeonato Brasileiro você ainda pode focar depois. Mas há possibilidade, ao seu ver, de tropeço contra o Cruzeiro? Você acha que o Cruzeiro pode vir aqui? Ou você não conta com isso? É claro que pode. São Paulo também tem. O Corinthians, que é o quê? O menino da Portuguesa. Quem manda mais jogador pra nós? Aí, o Queiroz? Queiroz? Segundo o blog do Menon aqui, tá dizendo que Corinthians e São Paulo buscam reforços na Portuguesa. O Corinthians tenta ficar com o artilheiro Guilherme Queiroz. E o São Paulo, o São Paulo com o lateral direito, Gustavo Cascardo. Cascardo. Ficou Cascardo na mão, velho. Bom, Vitor Bolt. É bom para todo Sombra, mundo, pelo que os torcedores da Luz aqui têm dito aqui... Eles estão contentes com esse você. Esse Queiroz é bem legal, é bom jogador, hein? É, nunca vi, bicho. Parece que foi gol. Vamos aguardar, né? Parece que foi gol. Mas, agora, ô amigo, a sua expectativa com relação ao Campeonato Brasileiro, velho. O Corinthians aí, vamos supor que não traga ninguém. Que o Corinthians não consiga contratar um centroavante. Com o elenco que tem hoje, sem o Luciano, que era o homem gol ali da frente... Você acha que o Corinthians consegue manter a liderança do campeonato? Briga por G4 ou não briga mais pelo G4 com a ausência do Luciano? Não, que vai ficar no G4 vai ficar, mano. Isso não tem chance pros outros, entendeu? O time do Corinthians tá bem postado em campo, é um time que não tem altos e baixos. Aconteceu essa fatalidade pra gente perder aí na Vila Belmiro aí. Sim. Mas eu tenho certeza que, assim, vai ficar difícil. Mas como para a história de todo corintiano, tudo é difícil, a gente ganha na raça mesmo, vai Corinthians, né? O título pintou um campeão, sim, cara. Mas, ô amigão, eu acho que o Corinthians ele tem potencial para manter a liderança do Campeonato Brasileiro, mas precisa mudar radicalmente a postura quando atua fora de casa. O Corinthians, quando joga fora de casa, é um time omisso, é um time apático. O Corinthians, ele deixa o adversário tocar a bola. O Corinthians, ele, em muitas oportunidades, ele só começa a pensar em uma reação quando toma 1-0. Isso tá errado, cara. Para um time que quer buscar o título brasileiro, um campeonato difícil como tá se mostrando esse ano, o time tem que ser um pouco mais agressivo jogando fora de casa também, ou não? Não, você tá certo. Eu acho que, assim, o Tite, eu não entendo. Tem hora que, pra mim, é o melhor técnico que tem hoje no Brasil, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que eu concordo com o que você está falando. Tem que ser ousado, tem que ir para cima. Não pode, quando está jogando fora, principalmente fora, parece que vai meio com a roda presa, aí tomou o gol. Ah, vamos acelerar agora, baixa o freio de mão aí, vamos para cima. Não, às vezes nós conseguimos reverter, mas da última não conseguiu. Agora vamos ver o que acontece aí no decorrer do Campeonato Brasileiro, né? Eu espero que o Corinthians continue na liderança e consiga mais um título brasileiro aí para quebrar essa sequência de títulos aí do Cruzeiro, cara. O futebol paulista precisa do Corinthians forte e precisa do Corinthians campeão. Não, o futebol precisa paulista sim. Não precisa do Corinthians forte. Porra nenhuma, seu time é incompetente e o seu também é. O seu é incompetente e o seu também. O futebol paulista precisa do Corinthians forte, velho. Competente é aquele que faz o estádio e não consegue pagar. É um fanfarrão. Tá na hora de encerrar, tá na hora de encerrar. Baita fanfarrão. O amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Ô, mano, vou mandar sim, mano. Vou mandar um abraço pro meu filhão, o Felipe. Boa. Corintiano Roxo, pros meus irmãos, o Anderson, o Cristiano. Nossa, família toda corintiana. Aí um primo meu, Bado, que deve estar ouvindo agora, que é fã de vocês aí também. Legal. Obrigado. E, pô, um abraço aí pra todos aí, Domênico. O Portuga, Sombra. Valeu, obrigado. O Dom Benjamin, né, o mafioso lá, não tá hoje? Foi fazer não tá, exame hoje ele não tá, ele ele foi fazer exame de toque. Ele foi fazer o exame de toque. Oh. E vai Corinthians, né? Ô, mano, foi. Eu tava falando com os colegas aqui e tava comentando, né? Se o estado de São Paulo chamasse Corinthians, seria tudo melhor, você não acha, não? Eu nossa. Acho também. Ah, louco, eu mano. Acho também. Aí ia ter sido outro fanfarrão. Aí ia ter gambá, faixa. Hoje é dia. Nossa, velho, mas hoje, hoje os fanfarrões saíram de plantão, é isso? O que foi, juiz? Aí, ouvinte. Infelizmente, depois desse cartão. Tão vermelho! Porra! Vermelho, vermelho! Vou a sua ligação. Meu! Cuidado! Que absurdo! Mandou pra rua! Sexta-feira é problema! Que absurdo! Sexta-feira é problema! O juiz, ô RG, o juiz na sexta-feira já tá nervoso. Semana estressante, aí vem o ouvinte e fala essa. Bobagem essa aí. Se fosse o STJD, o caso dele ia ser analisado. Porque isso merece punição. O ouvinte tem razão. Essa falta aí não é. Ó, falta um político com saco roxo pra mudar o nome da cidade. O cara tava indo bem. Puta vida, velho. Você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Sim. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI e bate pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Estádio 97 da Energia 97 te convida para um torneio bem legal. A Energia 97 e a Cassineira trazem pra você. Primeiro torneio Energy Poker. O torneio de poker mais energizante de São Paulo. 19 e 20 de setembro, no Maxuri Plaza em São Paulo. Inscrições e informações no site energypoker.com.br. E olha só que legal, a premiação mínima é de 40 mil reais, cara. Que demais. Vai. Faça já sua inscrição antecipada e ganhe 3 mil fichas de bônus. Primeiro torneio Energy Poker. Acesse energypoker.com.br. Realização Energia 97 e a Cassineira. É isso mesmo. Então faça já sua inscrição no site energypoker.com.br. O torneio que vai acontecer nos dias 19 e 20 de setembro no Max Sud Plaza em São Paulo, tá bom? Dias 19 e 20 de setembro no Max Sud Plaza em São Paulo. Ainda não fez? Avise seus amigos, faça sua inscrição. energypoker.com.br. Esse torneio vai bombar. É o primeiro torneio Energy Poker. O Juca tá disponível para contar piadas. O momento Bima. Puta, conta uma piada boa, vai, velho. De ontem pra cá, não tá legal. Tá ruim, é? Sombra não tá vendo muitos motivos para sorrir ultimamente. A piada que foi contada ontem não foi boa pro Sombra. Não, ultimamente sim, mas nas últimas... 20, três rodadas. Nas últimas 22 horas, 21 horas, tá legal. Tá com saudade do meu tempo que não. Ganhava. Não. Porque... tinha jogado. A torcida foi pedir a sua volta lá, hein? Sabia. Meu Deus. É só você fazer assim que eu volto. Faz assim. A torcida foi lá e pediu o Juvenal de volta. Verdade. A música do Luan Santana, mano. Faz assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. Desculpa, velho, mas deixa eu falar uma coisa. Ó, Não é porque eu acho a administração do Zabalotó bizarro que sou a favor da volta dele. Pelo amor de Deus, hein? Ah, não, não confunda. Não, você não, mas a torcida que eu vi, o Sombra, tá no Globo. Essa criança feia que tá aí foi parida ali, viu? Aí vira... Mas piorou. Aí vira o ioiô da incompetência, né? Que pô, vai e bota, e não resolve. Olha, vou dizer pra você uma coisa. Eu já vi esse filme lá no Palmeiras. É por isso que eu digo que o governo anterior... Tá bem... Não adianta trocar o governo. É, tá bem semelhante, sério, cara. Tá muito igual. Tô falando pra você, tá muito igual. Mas eu já vi esse filme no meu time. É por isso que não adianta trocar o governo. Tá bem semelhante. Trocar o governo. Tem que trocar todo mundo. Do jeito que inferno você. Vai pra catar. Deixa ele contar piada daqui, você. Vai. Fome daqui. Vai se vestir de listradinho. Mas aí, Domênico Gato. Vai. Fala aí. Fantasiado de zebrinha. Some daqui. Funcionária do banco entra irada na sala do gerente. Brava, é? Mas muito prostituta. Triste. Já vai gritando com ele. Eu estou me demitindo. Assim? Que momento. Olha a voz. Boa voz. O senhor não confirme. Olha, você dá um banho em costa. Só faltou um soluço. É porque tem soluço. Aí o gerente, espantado, né, cara? Ficou olhando pra ela. Que isso? Que isso? Como assim? A senhora trabalha aqui há mais de 20 anos, pô. Eu até deixo as chaves do cofre aí em cima da minha mesa. Eu sei disso. Sensacional. Nenhuma delas funciona. Sensacional. Olha aí, olha aí. É sensacional. É um banho de graça em interpretação. Isso, um banho de interpretação. E aquele trouxa daquele palhaço lá da manhã. Só sabe fazer voz de velha. Não, e ele faz a voz, velho, né? Ele faz a voz do velho e ele obriga a produção a colocar palmas. É verdade. Ele obriga. Claquete, né? Outra pergunta. A velha do Energia na Velha apareceu? Sumiu. Sumiu. Não, sério. Olha, você quer parar essa velha? Você que acompanha. Vocês não estão acreditando, cara. A rádio durante o dia? A vovó Olinda tem participação nisso. Olímpia tem participação nisso. Acho que não, viu, Energia? Mas sumiu. Eu acho que não. Olha. Aquela boicotou a outra velha? Será que a Olímpia quer entrar no lugar dela? Olha! Não. Aí você pergunta, quem é essa tal de véia que você tá falando? A véia do Energia na Véia, do programa Energia na Véia, todas as manhãs, às 7 horas da manhã? É, cara. Gente, sumiu, cara. Nunca mais vem aqui. Silvio tá fazendo um programa sozinho. Olha só. E o Silvio não consegue fazer programa sozinho. Não, tá se virando. Ele tá se virando, mas a velha foi. É igual criança doente. Ele mas o doente, charme Silvio. Do programa que a veinha sumiu. A veinha foi, não sei. Mas e aí, mas então, olha, se vocês tiverem pistas aí da velha, por favor, liguem de manhã, comuniquem pro Silvio Ribeiro, por favor. Que a véia sumiu. Ó, se eu fosse... E o doutor véia... Dornelli está tá no aquela caso. Hein? Véia, aquela véia do Filipão também pode estar envolvida. Dona Lúcia? Dona Lúcia? Que mandou. Dona Lúcia. Lembra dona Lúcia. Lá os e-mails da carquinha. Cuidado, hein? Ah, não sei. Olha, não, hein? Tudo bem que jornais ingleses são às vezes um tanto sensacionalistas, mas o jornal The Sun diz que o Manchester United estaria negociando nos bastidores para levar o Neymar para o United. Nossa. De vez em quando eles saem com uma festa, quer levar alguém. Tá bom, eu não consigo imaginar que... Olha, mas não dá pra duvidar, Sombra. Os clubes eles ingleses... são muito ricos. Eles são os mais ricos do planeta. Eu não duvidaria, não. Não duvidaria. Os clubes ingleses são os mais ricos do planeta. Todo mundo fala, mas o Bayern isso, o Barcelona aquilo, o Real Madrid aquilo, mas outro. Se ele fosse, gente, vocês acham que ele se daria bem, mano? Fácil. Manchester. Qualquer lugar do mundo, o Neymar se daria bem, cara. Vai, Domingo. Sabe jogar bola, Domingo? Sabe jogar. Agora, ô, mano, você... Ah, mas o time não é tão bom, né? Ô, mano, o Sheik lá, o Cristiano Ronaldo, milionário. O Cristiano Ronaldo, quando jogava na Inglaterra, ele jogava muito mais do que ele joga hoje no Real Madrid. Fato. Isso é fato. Fato. É inconteste. Vocês acham que jogava mais lá? Ah, jogava não é que jogava mais. É, jogava muito mais. Ah, não acho. Jogava mais. O Cristiano Ronaldo no Mas nunca no foi Manchester, o melhor do Domingo. Mundo lá. Mas, Domênico, o Cristiano Ronaldo foi no Manchester, o cara era Deus, cara. Mas no Real ele foi duas vezes melhor do mundo lá. Não. Eu achava muito mais jogava produtivo muito mais, no United do que no... Jogava demais, não sei, jogava demais. Há controvérsia. Agora, mano, o Sheik tentou tirar o Messi do Barcelona, o Sheik do Paris Saint-Germain não conseguiu. Ah, e mano. Era bala, hein? Era bala e não conseguiu levar. O Sheik de onde? Do Paris Saint-Germain. Mas é que tá, o Paris Saint-Germain não vale a pena. Não é um decréscimo na carreira. O Messi olhou e falou, porra, eu não vou jogar no campeonato francês. Né? É um decréscimo na carreira, dá um passo atrás. Agora, quando você vai jogar na Inglaterra, bacana, no Manchester United, né? Tá falando do Manchester. O Paris Saint-Germain não é uma grife, cara. Não é uma grife do futebol. Não é uma equipe que você fala assim, puta, uma tradição da Europa, né? E o Manchester United, cara, é top 5 do futebol mundial. Ó, hoje eu acho o Manchester o time mais forte da Inglaterra. São os times assim? assim, que você poderia... Você tem o City, que é um bom time, você tem o Chelsea, que é um bom time, você tem o Arsenal, o Liverpool, mas hoje o Manchester, ele dá show em qualquer time inglês, cara. Tá falando sério, o Manchester United? Eu acho. Em termos de grife, em termos de nome, em termos de patrimônio... Pessoal, vamos falar, vamos falar. Como história, tradição, história, o pacote Manchester United. Pessoal, por favor, ó, quero pedir com todo respeito a todos vocês. Não, tô falando em termos de time, história e patrimônio e o conjunto da obra. Desculpa, mano, mas vamos falar United, mano. Não fala Manchester. Por quê? Você fala Manchester, eu senti uma cara de choro do Domênico agora. Ah, não. Ai, eu senti, ah, eu senti. O cara, Domênico. Não. Mas não tem problema. RG, você tá me jogando com o Totô? Não. Eu senti, porque assim, ó, ele viu aquela cena em câmera lenta da bola vindo e o Marcão ali, ó, dando tapa pra trás. E caiu uma lágrima ali. Eu vi. Não tem problema. Homem na lua. Tudo bem. Mas eu, tudo bem. Mas isso. Aí o outro fala que não tem mundial. Aí, pô, fica essa mixórdia no programa. Isso foi. Isso foi... a mistura com discórdia. É, eu sei, mas aí fazer contra os outros é mais fácil. Agora, vamos falar de nós aqui. Agora, calma, ó, 99, faz um tempinho, Portuga. Mas nós fomos lá em 99, né? Agora, 2012 não é muito longe. Nós arrancamos a cabeça de quem na semifinal? Dos senhores. Em 95 eu fui campeão da Libertadores. Ai, não lembro, 95, não lembro. Ô, Dodô. Dodô. Vamos falar do pão de açúcar, Dodô? Vamos falar, vamos lá. Dá um recado aí, dá uma cervejinha boa aí pro... E quem foi o campeão da Libertadores de 2012? Deixa eu falar do pão de açúcar, antes, porque olha... Estão perguntando pro Vieira se ele limpa a casa com a Ajax. É, você limpa? Com a Ajax? Limpa aí, ô trouxa. É, o Ajax não tá tirando os pênaltis, foi 0-0. Não interessa. É, quero dizer aos senhores o seguinte, olha... Ajax tem lá no pão de açúcar. Novidade no pão de açúcar. Não estou pra falar do Ajax, e sim... da cerveja Amstel, que acaba de chegar no Brasil, Portugal, ó. Ah, ótimo. E pode comemorar, porque a famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870, ela veio pra ficar agora, viu? Vai lá no Pão de Açúcar, olha, é uma cerveja leve, muito refrescante, já conquistou todo mundo. Aproveite pra conferir, hoje mesmo, vai lá no Pão de Açúcar. Tem sempre um perto de você por aí. Amstel é no Pão de Açúcar, hein? E se beber, beba com moderação. No próximo dia 26... nós estaremos fazendo o Estádio 97, tendo o Estádio 97 ao vivo, direto da Feira 7 Expo, lá no Expo Center Norte, em parceria com a Broad Media, tá bom? Então estaremos ao vivo, Estádio 97 estará sendo feito ao vivo, direto da 7 Expo, quarta-feira, no Expo Center Norte, em parceria com a Broad Media, tá bom? Um abraço aí pro Fábio, pra toda a galera aí que tá fazendo esse suporte legal com a gente. E pra quem estiver na feira, vai ser muito legal. Inclusive, pra quem acompanhar o Estádio 97 através das nossas mídias digitais, e aí na segunda e na terça nós passaremos isso com uma informação mais qualificada, nós estaremos transmitindo o Estádio 97, transmitiremos com um estúdio virtual. Com um cenário virtual, vai ser muito bacana, né? Vai ser bem legal, e essa vai ser uma próxima etapa dos estúdios do Estádio 97, onde no futuro, a médio e longo prazo, nós teremos aqui um chroma key nos estúdios. Então quer dizer que pode ser temático, por exemplo, um time perdeu, a gente pode zoar o time aqui atrás da gente, no estúdio, ganhou. Por exemplo, temático. Hoje vocês poderiam estar todos vestidos com um chapeuzinho de couro cearense. Sim. E eu montado num jegue. Num burro. Tomando um coice. O jegue não merece. Poderíamos, por exemplo, botar toda a torcida do Vozão atrás, assim? Poderia. É. Hoje eu podia estar levando toda a rapadura do mundo. Então, é nós no futuro, velho. Pô, legal, cara. Muito legal. Muito legal. E isso vocês vão poder conferir na quarta-feira, tá bom? Boa. Oh, bacana legal. Pra caramba. É isso aí. Legal. Show de bola, hein? Um abraço também pro Ino e toda a galera aí da Broad Media. Um abraço pra todos. Estádio 97, oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Grupo Esser, construindo com valor. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com o apoio da fitcamisetas.com.br? Ah, vai correr agora pra janela e gritar muito de alegria. É? Matheus Moreira Lima de Freitas. Opa, boa. Legal, é isso aí. fitcamisetas.com.br. Fit, o parceiro do seu evento. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro Gerson, advogado lá de Guararema, e o Marcelo Mantilha também aqui. Um abraço a todos. E vou dizer pra vocês, espero os senhores na overnight hoje, hein? Hoje manda domingo, um, hein? Manda um abraço. Lá, hein? Manda um abraço pro meu amigo Arthur Ferrarese, que faz Niver hoje. Um abraço, Arthur. Mandar um abraço pessoal pros meus amigos Léo da Vila, Ed, Reinaldo, todos os compositores do Samba 6. Hoje estarei lá na minha escola, o Nis de Vila Maria. Final do Samba Enredo. Minha escola. Vamos, minha escola, coração. Vamos todos pra lá. O Portugal vai colocar uma rodinha embaixo dele, velho, e umas plumas, ele vai ser o Abre-Ala. Olha, ele vai subir no skate! Ele vai subir no skate e vai ficar rodando! Olha o nível! Quanto que é isso? Um abraço pra galera do Prédio Preto. Show de bola, cambada lá da infância, gente boníssima. Legal. Olha, e um abraço, Sombra, pra Luz, antes de mais nada, que eu fiz uma brincadeira com Portuga. E é a torcida portuguesa ficou contra mim, mas eu amo a portuguesa. Eu amo a portuguesa. Tem duas torcidas que o Vieira ama: a do Colorado e a da Lusa. É. Desculpa, Lusa, amo vocês. Estádio 97, lembrando todos que ligaram e participaram ao vivo, também ganharam os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288, tá bom? O estádio volta na segunda-feira no oferecimento da Acer, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Falou, gente, tudo de bom, valeu, obrigado, tchau. Programe-se. Freedom. Tá começando mais um programa Freedom. Todo domingo, 6 da tarde. Energia. Acorde para a noite da sua vida. Electric Daisy Carnival. Pela primeira vez no Brasil. Dias 4 e 5 de dezembro no Autódromo de Interlagos. Tiesto, Martin Garrix, Criuela, Dioro, Rehab, Dash Perry, Above and Beyond e muito mais. Confira o line-up completo em edcbr.com. Patrocínio Skol Beats, Fusion Energy Drink e Smirnoff. Loja de música oficial Google Play. Fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Time for Fun e Insomniac. Vendas ticketsforfun.com.br. Electric Daisy Carnival. Promoção exclusiva. Energia 97. A rádio oficial do Electric Daisy Carnival no Brasil. Olá, sou Marcos Belisário, presidente estadual do Partido Verde. As nossas cidades não param de crescer. Hoje, mais de 80% dos paulistas moram nas cidades. Esse crescimento quase sempre desordenado traz junto com ele diversos problemas, que você conhece bem, mas não adianta apenas reclamar. Você pode ajudar a melhorar a sua cidade. E a política é o melhor caminho. Participe, venha conhecer o Partido Verde. Um partido necessário. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. A energia que te move. Energia. Sou deputado federal pelo PPS Arnaldo Jardim. Diante da crise econômica, o PPS propõe controlar gastos públicos e aumentar o investimento. O governo Dilma continua gastança e aumenta impostos. Não é o caminho. O governador Alckmin diminui impostos, como fez com o etanol. Nisto acreditamos. PPS, Partido do Desenvolvimento e do Emprego. Arnaldo Jardim. Chegou o Itaú Uniclass Digital, seu banco onde você estiver. E se eu estiver saindo do trabalho e precisar falar com o meu gerente? Chat online. E se eu estiver na academia? Acabe os exercícios em videoconferência. E se eu estiver jantando com os amigos? SMS com o gerente. Mas às 9h30 da noite? Oh! Itaú Uniclass Digital, por chat, e-mail, telefone, SMS e videoconferência. Tudo isso com gerente disponível das 8 às 22 horas de segunda a sexta. Itaú, feito pra você. Olá, sou o Pena, presidente nacional do Partido Verde. Quero te convidar para vir conosco cuidar das nossas cidades. Afinal, são muitos os problemas, todos conhecidos. O seu papel pode ser muito importante para definir políticas públicas eficientes. Mas não adianta ficar negando a política.

Sessions. Thank you. Sessions. We'll be right back. When we grew up, it was all about hot parties. They were selling cold beer. It was all on that vibe, you know what I'm saying, yo? So we did, man, yeah. We just, everybody just came out to the park. Up in Washington Heights, it was nuts, man. Yeah, we used to go to Central Park, and all the roller skaters would all come out. Man, it was crazy. On that beep beep. Oh, toot toot. It was all on that vibe, you know what I'm saying, yo?